Projeto X Podcast. Bica, bica, Pikachu! Olá galera, sejam bem-vindos ao mundo maravilhoso, tópico cheio de criaturas domesticáveis do Projeto X Podcast. Como vocês já sabem, essa semana a gente vai falar de um tema muito especial, pelo menos pra mim e acho que pra quase toda a staff aqui do Projeto X, né? Ah, oi, é, toda certeza. Que é Pokémon. A gente quase não falou disso nos outros casts. Imagina, né? É um tema que, aí que a gente quer falar bastante, vamos comentar, vamos ver se a gente consegue fazer um cast sem falar menos de 4 horas. Impossível! Então peguem seus Game Boys, suas Pokébolas e vamos ganhar as nossas insígnias. Opa! Eu sou o Kiba e esse é meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. Aqui é o Cabeça e a minha vida é fazer o bem e vencer o mal. Não, você não vai fazer. Aqui é o Panda e pelo mundo viajarei, tentando encontrar. Aqui é o Mugi com Pokémon e o seu poder tudo transformar. Aqui é o Jin, Pokémon! Que bosta. Temos que pegar seu ser. Você tá ligado que eu me fudi, porque eu sou o único que realmente não tem uma frase. Pegá-los eu tentarei. Pegá-los eu tentarei, Pokémon. Você podia até falar, Pokémon temos que pegar, eu sei, mas tudo bem, vai. Eu só quero pedir uma coisa antes de começar esse cast, que é não falar que o Dragonite é gay, porque eu gosto do Dragonite, velho. Não, o Dragonite, ele é o primo gay e gordo do Charizard. Não, não, tá bom. O Dragonite, ele é um Pokémon homoafetivo. Não. Tá bom assim? Gordo. É. Porque mais uma vez, Feliciano não exato nos representa, né? Boa. Então, assim, pra começar, a gente vai falar um pouquinho aqui da história da série Pokémon, mas não da história do anime ou da história dos jogos. A gente vai falar como a franquia em si começou, né? Desde o começo de tudo. Então, quem vai começar a contar um pouquinho da história pra vocês é o Cabeça. Pokémon, ele começa bem antes do lançamento dos jogos, que pra quem não sabe, foi o que saiu primeiro, tá? O anime. Com o Satoshi Tajiri, a jovem criança, que tinha como hobby colecionar insetos. Coisa que japoneses aparentemente fazem. É, na verdade isso é um hobby, né? Na verdade hoje em dia não é mais tão comum, mas naquela época era bastante comum, né? Mas é um hobby que às vezes eu já vi adultos fazerem, colecionar insetos. Sim. Não, mas ele colecionava insetos vivos. E dizem, rezam as lendas, de que eventualmente ele colocava dois insetos pra brigar. E fazia como se fosse uma batalha mesmo, uma arena, assim, tipo de gladiadores com os insetos. Isso daí, de fazer os insetos batalharem, vem lá, tipo, muito, muito antes, que tinha realmente na época feudal do Japão mesmo, sabe? Tinha um costume deles colocarem vários insetos dentro de um pote e deixarem eles se matar. E quando um só saía, esse inseto era meio que especial. Só um ficava vivo. Caraca, isso aí, que viagem é essa, velho? É o princípio do Highlander, né? Só pode haver um. É, exato. Que porra é essa, velho? Ó, só pra botar de referência, mas eu só sei disso por causa de Inuyasha, porque eles faziam a mesma coisa, só que com yokais e uma montanha. Só que na vida real era com insetos. Então assim, a gente vai. No Inuyasha, eles pegam várias montanhas, colocam dentro de um yokai. A última montanha que sobreviveu é uma montanha especial. Exato. É quase a mesma coisa, só que é o contrário, né? Não, mas falando sério, esse negócio aí especial é realmente uma coisa bem importante. Tanto que se você podia vender esse inseto aí por uma grana alta. Não, mas assim, isso que o Jim falou é realmente interessante, porque aí a gente começa a entender que Pokémon, a influência do Satoshi, né, pra criar o Pokémon veio de uma coisa bem antiga, né? E muita gente pensa que não, que é só uma ideia de ganhar dinheiro, e não é bem assim, é uma coisa que vem da história do Japão, né? Muito mais importante que isso. E eu acho que é a maluquice dele mesmo, mas enfim. Maluquice e esquizofrenia, mas enfim. Não, é uma maluquice dele. Devia ter muitos amigos, né? Devia ser popular pra caramba, muito popular. Aí que tá, né? O Satoshi, ele cresceu, começou a gostar de videogame e fez amigos. Que um dos primeiros amigos que ele fez foi o Ken Sugimori, né? Não, ele cresceu e fez uma revista, aí ele ganhou amigos. Sim, ele fez uma revista e aí foi trabalhar com Ken Sugimori, que é o Na verdade, é o cara que tá do lado dele na Game Freak. Isso. Até hoje, né? O Ken Sugimori é um dos caras, os nomes mais importantes na franquia Pokémon também. O braço direito. E a Game Freak, ela começou a ficar mais conhecida nesse meio, e eles começaram a fazer jogos, ao invés de só fazer uma revista, um fanzine, né? Porque na verdade a Game Freak era um fanzine, não era bem uma revista. Não era uma editora. Isso, não, era um fanzine. Era uma coisa bem de fã mesmo, né? Bom, o Sugimori e o Satoshi, né, eles começaram a trabalhar juntos, começaram a fabricar jogos pro Game Boy, e como naquela época lá o Tetris estava fazendo um puta sucesso no Game Boy, eles começaram a fazer jogos para o Game Boy também, e eles conseguiram se tornar subsidiários da Nintendo. Exato. E como o tempo do sucesso do Tetris começou a cair, depois de um tempo, eles começaram a trabalhar em outros jogos pra tentar suprir o declínio, né? Pra tentar ter mais um jogo pra vender mais Game Boy na Nintendo. Uhum. E esse jogo que eles fizeram, eles quiseram criar uma parada mais voltada pro RPG. Coisa que até então não existia em portátil. Era uma coisa nova para os portáteis, né? Ah, é, com certeza. Só tinha nos consoles, é. É porque, na época, os RPGs consumiam muito dos aparelhos. Sim, sim. Porque você tinha mundos gigantescos e monstros muito diferentes, então era difícil. E o portátil não conseguia suportar ainda. Eu acho que o mais próximo de um RPG que eu cheguei no Game Boy antes do Pokémon foi um jogo da Sailor Moon. Em nome da lua, né? Bom, o Sugimori e o Satoshi, eles quiseram criar um jogo que seguiria o molde visual e a jogabilidade de jogos como Final Fantasy e Dragon Quest, que era o sucesso da época, né? Tava bombando isso lá no Japão. Até hoje bomba. Só que eles quiseram mudar e eles colocaram que o objetivo do jogo seria capturar e treinar monstros pra depois usar eles em batalhas pra, vamos dizer assim, se tornar o melhor lutador de monstros do mundo, né? A famosa Rinha de Galos. A famosa Rinha de Galos, que foi baseada na... Que dizem, né? Foi baseada na infância do Satoshi, de colecionar os insetos lá e colocar eles pra lutarem, né? Que a premissa é basicamente a mesma. Mas isso é confirmado ou isso é só boato? Reza a lenda. Ele nunca chegou e falou que colocava insetos pra brigar no quintal dele, mas... As pessoas dizem que é isso, né? Mas... Ninguém sabe se é realmente isso. E foi assim que surgiu a ideia inicial dos Pocket Monsters, né? Que depois foram abreviados para Pokémon. Ou Monstros de Bolso, né? Ou Monstros de Bolso, Monstros, é. Você capturava e colocava no seu bolso, junto com o seu Game Boy, que cabia no seu... Exatamente. Exatamente. Não, depende. O Game Boy que eu tinha não cabia. Que puta bolso, hein? Que puta bolso. É modo de dizer, né? É modo de dizer. Depois eles criaram o Game Boy Pocket que coube, né? Que passou a caber. É, o Pocket coube, mas o Game Boy antigo não cabia no bolso, não. Ah, depende. Se for um bolsão daquelas calças, tipo, largona, tá ligado? Cabe sim. É porque Bag Monsters ia ficar estranho. Monstros na mochila. É. Então Pocket Bagmon ficava mais... Bagmon, ia ficar muito estranho. Bagmon, é um Digimon. Bagmon é um Digimon. Por primeiro momento, o jogo, ele, tipo, não agradou muito a Nintendo, logo de cara, assim. Chegou, tipo, o pessoal olhou assim, que é isso? Que porra é essa, seu maluco? Que porra é essa que você tá me falando? Você tá falando que isso daqui vai fazer sucesso. Na verdade, eles não apresentaram o jogo em si, né? Eles apresentaram o conceito pra Nintendo. É a ideia. A proposta, tipo, isso. E a Nintendo achou muito estranho. Na verdade, na época era uma parada realmente estranha, né? Pô, você quer fazer um jogo parecido com Final Fantasy Dragon Quest... Com um monte de monstrinho feio. Só que pro Game Boy. Pro Game Boy com um monte de monstrinho feio? Como assim, né? Quando eles deram um ok pro jogo, realmente eles levaram o negócio do que você falou dos bichinhos feios ao extremo, porque no jogo eles eram muito feios, cara. Parabéns pra quem fez o character design dos primeiros Pokémon. Exato, não, do jogo foi. Parabéns pra quem fez. Parabéns. Mas vamos concordar também que naquela época era muito mais difícil você fazer um jogo. Não, era limitado também, a tecnologia era limitada. Pra você fazer transpor uma arte pra uma programação de jogo naquela época era muito mais difícil do que é hoje, né? Então era bem complicado. Tá certo que se você olha as artes oficiais daquele tempo, os pokémons realmente eram mais feios. Então. Mas ainda assim era um pouquinho melhor, né, nos desenhos. Eu não sei como era o Geodude do Red, Blue e Yellow, mas o do Green era terrível. Era a mesma coisa, era igual. É igual. Então, na verdade, o Green, ele tem alguns pokémons que são um pouquinho diferentes, mas não é uma diferença, assim, muito chamativa. Sim, sim. Mas no geral... O olho do pessoal da Nintendo cresceu foi porque eles colocaram a ideia de poder usar um acessório até então que era inútil para os jogos até então da Nintendo, né, no Game Boy. Não, a coisa começou a ficar mais interessante quando Miyamoto se envolveu na história. Porque pouca gente sabe, mas o Miyamoto tem um pouquinho da culpa. Da genialidade dele em Pokémon também. Não, a cena foi a seguinte, eles estavam conversando, o Satoshi Tajiri e o... esqueci o nome do outro... Sugimori. Aí o pessoal da Game Freak tava, não, vocês são malucos, não vou fazer essa porra, não vai funcionar. Aí o Miyamoto abriu a porta. Deu um sorriso. Ele deu um sorriso. E falou, achei interessante. Me gusta. Ele falou, gostei. Aí ele fechou a porta e falaram, pô, pode produzir. Começa a fazer. Não, e todo derretido, né, depois do sorriso do Miyamoto. Orçamento ilimitado. Orçamento ilimitado. Dinheiro infinito. Na verdade é mais ou menos isso, porque o Miyamoto ele olhou e falou, achei interessante. Aí a Nintendo começou a olhar com bons olhos pra parada, entendeu? Sorriso do Miyamoto. E foi aí que Pokémon virou realidade, né? O poder do sorriso de uma pessoa. Quero ser o melhor, e pra isso... Um dos grandes marcos que o Pokémon queria trazer, ou a ideia inicial do Pokémon, como a gente tava tentando falar, era o cabo Link pra você jogar entre duas pessoas. Porque imagina, se você tá tendo um jogo onde você vai ter monstros colecionáveis pra batalha... Nada melhor do que você desafiar o seu amigo. De verdade. É. Você pega os seus monstros pra colocar contra os monstros dele. Na verdade, assim, se você... A intenção do jogo é você ser o maior treinador... Do mundo. E pra você ser o maior treinador do mundo, você precisa se conectar com outra pessoa, né? É obrigatório isso. Você precisa desafiar outras pessoas. Exatamente. E outro, isso também influencia a socialização. Porque na época os videogames já estavam sofrendo um pouquinho de preconceito... Pelo fato de as pessoas focam no videogame e esquecem da realidade, sabe? Uhum. Esse lance aí do preconceito, Kiba, surgiu com os fliperamas nos Estados Unidos. Sim, sim. Então, isso no Japão já tava ficando um pouquinho popular. E a ideia deles fazerem um jogo em duas versões, que você tinha que conversar com outra pessoa pra se tornar o melhor, foi uma coisa que chamou a atenção. Porque, porra, agora eu vou ter que conhecer outra pessoa que também tem o Game Boy pra me ajudar, entendeu? E além disso, eles ainda tinham aquela coisa que virou depois o lema, que é o catch them all, né? Que é tipo, tem que pegar todos. E uma forma disso, você trocar com seu amigo. Pô, ele capturou um monstro que você não conseguiu capturar, você trocava com ele, entendeu? Tinha alguns monstros que não tinham, assim, tinha o red e o blue. É o red e green na época, né? É, o red e o green... Eles não tinham todos os monstros, né? Cada um tinha uma quantidade certa. O resto, se você quisesse capturar ou conseguir, você teria que trocar. Ou até evoluir. Quando você tinha que evoluir, por exemplo, o Machoke, o Kadabra... e o Alakazam, e o Gengar. E outra, até hoje, isso acontece nos jogos. Sempre eles lançam em duas versões e sempre tem pokémons exclusivos. Então, até hoje eles tentam fazer com que as pessoas se socializem enquanto jogam. Mesmo que hoje em dia existam outras plataformas pra isso online e tal, mas é preciso. Só que hoje é bem mais fácil, você não precisa de um porra de um cabo Link pra trocar, velho. Que aquela época era um inferno, velho. E hoje a gente tem dois DS e duas fitas, uma de cada, e a gente faz isso então entre a gente, então não existe mais socialização. O capitalismo impede a socialização. Na verdade, existe, eu não sei, na minha época de infância assim, existia muito aquela parceria. Do meu, tipo, meu amigo, meu vizinho, eu vou comprar tal e você compra tal, entendeu? É, exato. Assim, eu fiz isso com a segunda geração, com o meu primo. Ele comprou o Gold e eu comprei o Silver. Porque aí a gente consegue completar e ter os Pokémon diferentes, né? Isso é interessante. Sim, e ele tinha um cabo Link, aí deu tudo certo. esse foco na socialização, na troca e na batalha, na comunicação, né, entre dois Game Boys, foi o que fez a Nintendo aceitar a ideia do Pokémon, porque era uma ideia original até então. Sim. Não tinha isso em portáteis, não existia. E um jogo que usaria todo o potencial, o poder do Game Boy, que é pouco pra nós hoje, mas na época era muito, é uma coisa que era absurda, então ninguém tinha feito isso ainda, né? Mas, como a própria Nintendo já tinha previsto, o jogo não conseguiu vender muito bem de cara, não foi um blockbuster. Mas ele aos poucos ele conseguiu se consolidar no mercado e conseguiu chegar em 1 milhão de cópias, o que é muita coisa. É muita coisa. É pra época, 1996, é muita coisa. Sim, sim. Isso fez com que os jogos saíssem do Japão, então a Nintendo of America se interessou e lançou lá, entendeu? E aí mudaram o Green pra Blue. Por quê? Vai saber. Mas também tinha alguns problemas. Os jogos tinham alguns bugs na versão japonesa, alguns errinhos, que eles resolveram refazer e relançar no Japão, como Pokémon Red e Blue. Então foi lançado no Japão também o Red e o Blue, não só nos Estados Unidos, entendeu? Ah, então, quando eu joguei pela primeira vez Pokémon em japonês, adivinha onde eu travei? Pegar o Surf na caverna escura. Sargento Surge. Eu travei lá. Oh. Na lixeira, na bendita da lixeira. Né? É, porque tava tudo em japonês e eu não entendi o que eu tinha que fazer lá. Cara, até hoje. Mano, mas aquilo até em português é chato, sabe? Até nos remakes em português é chato. Cara, até hoje eu não sei a lógica daquilo. Quando eu chego naquilo, eu dou pro meu irmão e falo, ó, passa aí. Não, não tem lógica. Não tem lógica. Não, tem uma lógica. A lógica daquilo é, se você achar uma, a outra vai estar do lado. Não, nem ferrando. Só que de qual lado que ela vai estar? Não! Tem os quatro lados, né? Porque tem uma... Se você fala com o carinha do ginásio, depois de lutar, ele fala isso pra você. Se você conseguir achar um botão, o outro botão vai estar do lado. Não, mas isso pode ser no último ginásio, porque na época tava, sei lá, do outro lado da sala. Não, mas tava do lado da sala por quê? Porque ele era o que tava teoricamente encostado, se você fechasse. É, porque se você fizesse um círculo, entendeu? Ele estaria do lado do outro. Mas a ideia disso é aleatória, né? Então é difícil de você adivinhar, tem que ter sorte também. Ainda mais em japonês. Ainda mais em japonês. Não, depois eu liguei pra um amigo que ele tinha o Pokémon Blue e ele me falou o que tinha que fazer. Mas aí também... Ah. É que nem a vez que eu capturei o Missigno. Meu Deus, pra que você fez isso? A pergunta é como você conseguiu achar o Missigno? De repente sumiu o meu jogo. Você achou o Missigno? Aí seu jogo bugou, né? É, bugou. Aí eu perguntei, eu liguei pra esse meu amigo que tinha o Pokémon, eu não tô conseguindo jogar, meu jogo sumiu. Aí ele, o que você fez? Eu não sei, eu capturei um Pokémon quadrado. É ele, meu filho. Pra capturar o Missigno tem uma série de combinações assim que é bem, bem específico, né? E como é que você conseguiu fazer a série de combinações em japonês? Eu não sei, eu tava navegando nas ilhazinhas lá procurando um Tentacruel nível bom, que eu gostava do Tentacruel. Mas você tem que fazer um monte de coisa antes. Não, eu fui lá e apareci. É que o dele era o japonês, O japonês tinha mais bugs, era mais complexo, era diferente. Tanto que no Green, você não tinha o lance de multiplicar o sexto item com o Missigno. Se aparecesse o Missigno, ele não multiplicava. O único cheat que eu lembro que dava no Green era o cheat... Era um glitch, né, na verdade. É, isso, um glitch. Era o do Mew. O legal também do Missigno era que no Red Blue, quando você fazia, você podia capturar pokémons, por exemplo, no 125 e usar a Harry Candy nele pra sempre. E aí, só que depois que você lutasse uma batalha, ele voltava pro 100. Que buga totalmente seu jogo e faz com que você possa perder seu save a qualquer instante, né? Eu perdi meu save naquela época. E dependendo do save de Pokémon, é muito raro, então é complicado. Naquela época, não dava pra fazer backup de save no computador. Então, ainda mais jogando em cartucho, não dá, é impossível. Na época, a gente não manjava nada de inglês. Então, a gente sabia passar dessas coisas, como ele falou, do Surge, depois pegar o Surf e o Strange. Cara, alguém tinha que te contar, porque você nunca ia conseguir. Ou você ia no instinto. E outra, a internet tava engatinhando naquela época, a gente não sabia nada, entendeu? Era bem complicado arrumar informação. Não tinha detonado, né? Olha, quando eu comprei o meu Pokémon Blue, eu veio numa caixa que veio o Pokémon Pocket, o Pokémon Blue, Cabo Link e uma revista Detonado junto. Caralho, Detonado? Você era a única pessoa que tinha a versão original desse jogo, velho. Não, porque assim... Sério, eu não tinha Pokémon original do Game Boy, velho. Eu tinha. Eu nunca vi o Pokémon original do Game Boy. Eu tinha. Tenho, pô. Eu tenho o Red. O Green. Eu tinha o Green. Não, mas quando eu era criança, meus pais não compravam pra mim o jogo original. Era o jogo de 168 jogos com Pokémon. Eu adquiri o meu Pokémon Red muito tempo depois, né? Não foi naquela época. Mas realmente, era difícil a gente jogar em formas originais e naquela época muita gente conheceu por emulador, principalmente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e no Japão, beleza, porque lá o pessoal tinha mais facilidade. Mas pra nós aqui foi bem complicado, né? Começar. Eu ainda mais, eu lembro que na época que eu ganhei o meu Game Boy, como eu não morava em São Paulo, era muito difícil achar fita. Assim, eu ganhei o Game Boy e foi um mês pros meus pais conseguirem achar uma fita. Realmente, sabe? Pra mim, é sério. No meu caso, o que aconteceu? Você tem noção, foi minha tia que ganhou da minha bisavó esse Game Boy em 1980 e pouco, 90. Começo da década de 90. Você tem noção? Aí essa minha tia tem 12 anos de diferença pra mim só. Daí ela foi pro Japão e deu esse Game Boy pra mim, quando eu tinha 10 anos, tinha 9 anos, 99. E deu com as fitas que ela tinha. Tinha Super Mario Land, que eu joguei, zerei. Foi um dos primeiros jogos que eu zerei também. É, e mais outros jogos lá. E o primeiro jogo que ela me mandou quando ela tava no Japão foi o Pokémon Green. Foi também, foi só por isso que eu joguei Pokémon naquela época. Senão minha mãe não ia comprar jamais também. Não tinha nem condições. É, então. E outra, a maioria do pessoal aqui no Brasil conheceu Pokémon só por causa do anime. Depois que a gente foi conhecer os jogos, foi entender a franquia. Mas assim, é, no, nos Estados Unidos, as versões elas conseguiram fazer um sucesso absurdo. E isso consolidou a franquia Pokémon, né? Foi mais. É, foi muito forte. Ela só não ficou mais forte na época que o Mario. Então virou uma. Conseguiu ultrapassar Zelda, que já era uma franquia forte também naquela época, né? Ó, eu lembro. A minha primeira experiência com Pokémon, eu lembro que tipo, foi muito, muito estranho, porque foi o seguinte. Eu não sabia que existia o jogo de Pokémon. Eu sabia que existia um anime que eu assistia na televisão. E não sabia nem o que era anime naquela época também, né? Era o desenho do Pokémon na televisão. O desenho. Isso devia ser... Que ano que saiu nos Estados Unidos o jogo? Um ano depois. Foi em 97, 98. Eu não lembro direito. 97. 97. Isso devia ser 2000, mais ou menos. Eu tinha meus 7 anos. 6 pra 7 anos. E na casa de um... Eu fui no aniversário... do amigo do meu pai. E tava totalmente deslocado, porque ele tinha um filho muito mais velho e tava, tipo, os amigos dele, tipo, sei lá, ele tinha 15 anos na época, e eu, tipo, tinha 6. Eu tava deslocado. Aí, tipo, a mãe do menino me deu o Game Boy pra eu jogar com Pokémon. Foi o dia mais mágico da sua vida. Cara, você tem noção do que você ter, tipo, 6 anos e a sua cabeça explodir? Cara, foi... Eu lembro que eu gastei todos os como que é o ataque lá, o Sting Shot em português? Ah, Sting Shot. Porque ele tinha um Metapod contra um acho que na época era talvez na floresta de Viridian, era contra um Caterpie. E eu, cara, eu acabei com o ataque e ficava apertando o A sem o ataque, velho. Aquilo, meu olho brilhando. Aí eu lembro que quando meus pais falaram assim, não, a gente vai ter que ir embora, cara, eu chorava, velho. Não, não quero ir embora, eu não posso ir embora. Como que eu vou embora? Eu não vou deixar isso aqui. Então, já que a gente começou a falar um pouquinho do início de cada um com Pokémon, eu vou comentar o meu. Que assim, eu comecei, conheci pelo desenho também, assistia lá. Eu não era tão fã, mas eu assistia na época. Porque meu irmão gostava e eu era meio... Eu não gostava do que ele gostava, entendeu? Então eu não... Ah, era hater. Eu já era um pouquinho mais velho, acho que já tava com 9 pra 10 anos na época, então eu já tinha uma noção do que eu tava fazendo. Até o dia que meu irmão mais velho apareceu com os jogos, na verdade eram ROMs, né, e emulador, no computador. Porque a gente já tinha computador, mas a gente não tinha acesso à internet, né, a gente ainda não tinha. E meu irmão apareceu com as ROMs e o emulador num disquete. Ah, nossa, olha, caraca. E eu nunca vou esquecer dele colocando pra mim jogar. E eu olhei lá, vi os Pokémon, né, o Charmander, o Bulbasaur, esse quarto. Eu falei, meu Deus, eu preciso jogar isso. E eu lembro que na época a gente não manjava nada de informática, nada. E a gente, minha mãe, que tinha uma noção mais, porque ela já trabalhava com computador na época, ela foi e criou uma pasta pra cada um no nosso Windows 95. E colocou lá o Pokémon pra mim, o Pokémon pro meu irmão mais velho e o Pokémon pro meu irmão mais novo. Aí cada um começou a jogar o seu e a gente ficava disputando, né? Porque a gente brigava pra ver, cada um ficava uma hora por vez no computador. E na hora de cada um a gente ficava disputando e ficava brigando quando dava o nosso horário pra jogar o Pokémon, entendeu? Era uma parada muito, muito absurda e muito divertida. Foi aí que eu comecei a me apaixonar pela série, na verdade. Pra você ter uma ideia de como... E eu tinha 6, velho. Cara, eu lembro que foi... A cena, lembra até, era foda. E eu que só fui descobrir emulador na geração do Game Boy Advance. Puta, eu também. Porque eu não sabia que existia isso, porque eu não tinha computador até lá, quase. E quando eu comecei a jogar, já tava lá pra 2000, 2001, eu comecei a jogar no emulador, porque o anime já tinha um tempo que tava passando. Meu irmão apareceu com outro jogo que o amigo dele passou pra ele em disquete, que foi o Pokémon Gold. Mas só tinha em japonês o Pokémon Gold. E tipo, meu, era totalmente novo, porque assim, eu tava assistindo o desenho que tinha os Pokémon da primeira geração. E eu jogava Pokémon Gold, no comecinho, não tem nenhum da primeira geração. E tava em japonês, eu não conseguia fazer nada, entendeu? Então foi muito estranho entender o que tava se passando, saber se aquilo era Pokémon de verdade. Eu não sabia que era Pokémon de verdade, né? E a minha versão do Pokémon Gold, que era traduzido direto do japonês. Então, por exemplo, o Sindaku era Winoa. Ah, pode crer. Ah, Winoa. Winoa. Eu conheci todos os Pokémons pelo nome errado. quase todo. Depois eu tive que aprender tudo de novo. Hoje eu não lembro, mas na época eu sabia, tipo, pelo. Porque a fita era toda. Era pirata, aquela fita de 68 jogos, que na verdade só tem 6. repetidos infinitas vezes. Sim. E ele tava, tipo, com a versão traduzida do Pokémon Gold. Por que você tá reclamando que a fita tinha jogos repetidos? Tinha Pokémon. Depois disso, depois desse boom que aconteceu comigo, eu comecei a procurar mais. Comecei a comprar revistas que falavam de Pokémon. Até que eu descobri um detonado do Pokémon Red Blue e consegui jogar até o final. Porque na época, pô, eu era moleque, eu não jogava videogame, não tinha experiência quase nenhuma com videogame naquela época. Então, pra mim era muito novo aquilo. E aí eu consegui chegar até o final com o detonado da revista, na época era Nintendo World. E, tipo, cara, foi muito foda, sabe? Chegar no final e entrar pro Hall da Fama, primeira vez. Aí também eu comecei a entender, e na época saiu o Pokémon Gold Silver Crystal, que já tava na segunda geração, lá pra fora, né? E eu comecei a entender como que funcionava a franquia, comecei a ter acesso à internet também pra começar a entender as coisas, como funcionava. E aí eu virei fã, entendeu? Aí a porra toda aconteceu. Não, a gente era fã por causa do desenho. Sim, a gente, sim, sim. Tipo... Não, todos nós aqui acho que começamos o desenho, mas... É, a coisa ficou mais forte depois, né? Quando a gente começou a entender mais sobre... Quando você pode ter o seu Pokémon, né? Exatamente. Eu comecei assim, entrar no universo Pokémon também. Foi uma coisa similar com o Kiba. Eu tive o meu Game Boy tijolão quando eu já tinha uns 12 anos, vai. É, que eu adquiri bem mais pra frente, quando já tinha Color. Eu não tive Color, eu tive o tijolão e o Pocket. Tijolão, fiquei, eu acho, com 6 meses com o tijolão, que, na verdade, ele foi... É como o Mugueiro era de uma família rica, né? Ele já podia comprar os novos. Não, não, o tijolão... É, então, você vê, quando o cara fica 6 meses com o videogame troca, quer dizer que ele tinha dinheiro, super dinheiro. só pra explicar, o tijolão veio do filho da minha madrinha que tinha... Ele me deu, e já tinha Pokémon. Aí, tipo, beleza, e depois eu consegui o Pocket mesmo, que aí era meu, falava que era meu mesmo, entendeu? Só que eu conheci Pokémon antes dos 12 anos. Eu conheci mais ou menos, eu tinha uns 10, por aí. E foi um jeito parecido com o do Kiba. Eu estudava, e tinha... Onde eu estudava tinha biblioteca com computadores, já... E acesso à internet. Eu tinha um computador em casa, com Windows 95, que era muito ruim. Muito ruim. Muito, muito, muito, muito ruim. Eu já ruim. Tive também, já Mas, tive enfim. Um Windows 95. Aí, a gente ficava depois da aula, todo dia depois da aula, umas 2 horas, porque a gente descobriu que a gente podia acessar aqueles laboratórios depois da aula. E a gente descobriu, porque, assim, um amigo meu falou, tem um jogo aqui, entendeu? Tipo... Tem um jogo aqui, dá pra baixar. E é legal. É do desenho que passa na televisão. É de Pokémon. Oh, meu Deus, quero ver. Aquilo foi viciante, velho. Demais. Foi magicamente viciante. Aí a gente ficou jogando no emulador mesmo aquilo. Até um dia eu ter a divina ideia também de pegar um disquete. Coloquei naquele disquete a ROM e o emulador. Eu ficava jogando aqui no meu computador, mas ele não rodava tão bem quanto nos computadores da escola. Pra você ter uma noção de como isso é antigo, né? Porque a ROM e o emulador cabiam num disquete. E pra eu entender, cara... E naquela época eu era moleque, eu não sabia nada. E pra eu entender o sentido de uma ROM e um emulador pra você rodar um jogo, entendeu? Porque eu não sabia o que eu tava fazendo. É claro, hoje eu não faço mais isso. Hoje eu compro os jogos porque eu sou muito fã da série. E eu tento até comprar jogos antigos da série se eu encontrar, né? Mas... E se não for, tipo, R$300 mil? Se não for, é um preço absurdo, né? Mas naquela época eu não tinha outro acesso senão esse. Eu não tinha Game Boy, minha mãe não podia comprar um Game Boy pra mim. Então, cara, eu conheci Pokémon da maneira errada, mas eu acho que foi a melhor maneira possível, sabe? Eu acho que você não conheceu o Pokémon da forma mais errada do que eu. Por quê? Fala aí, Jim. Lá vem. Vindo do Jim, eu já não falo... É assim... Tem duas coisas que me marcaram muito. Você ganhou de uma prostituta, de puta que pariu. Ela te deu em troca de serviço. Não, ele ganhou de uma prostituta caolha. Caralho. Caolha. Que vendeu serviços a uma criança. Perna de madeira e o olho de vidro, né? Certeza. Com toda certeza, foi assim. Pokémon, como todo mundo aqui, né? Eu conheci primeiro pelo anime. Sim. Certo? Sim. tenho. Aí, ah, aquela febre, não sei o quê, eu tinha que assistir escondido da minha mãe, porque ela falou pra nós, tipo, que ela não queria que eu morresse. Ah, sim. Ou, sei lá. É, porque já, porque o Pokémon começou, na verdade, a primeira informação que eu soube sobre Pokémon no Brasil foi uma matéria falando que um desenho que fez crianças japonesas irem pro hospital e tava vindo pro Brasil, entendeu? Com epilepsia. É. Então, aí eu tinha que ver na encolha, né? Que era foda pra caralho. Pra falar a verdade, por causa disso, eu não vi os primeiros... Eu acho que eu não vi os três primeiros episódios. Ló. Comecei do quarto. Aí eu vi... Ah, legal. Pokémon, febre, monstros, capturar, tudo mais. Aí eu falei assim pra minha mãe... Ô, mãe, depois que ela me deu alvará pra ver o desenho, né? Alvará. Não, depois que tava aqui no Brasil há um tempo, ninguém tinha morrido. Ela falou, ah, pode ver. Peraí, já deu 6 meses, não morreu ninguém? Então, pode assistir. Aí ela virou e falou assim, ah, pode ver, né? Daí, naquele ano, eu pedi pra ela o Pokémon, né? Tipo, de Natal. Tava, tipo, no meio do ano ainda. De Natal. Mãe, eu vou querer um Pokémon no Natal. Na verdade, eu ganhei de Natal, mas eu pedi no meio do ano, né? É sempre assim, né? É. Aí, como é que fazia nesse meio tempo? Que eu não tinha o Game Boy, e tava na febre, e também que não tinha Game Boy lá na escola, o que eles faziam? Eles pegavam um papel... Você não roubou o Game Boy de ninguém, não, né? Não. Porra, né? Caraca, velho. Eu sei lá, o cara falou que começou de uma forma totalmente errada. Mais errada que a daqui, mano. A gente pegava o papel, formava a barrinha de vida, não sei o que, escrevia o nome do Pokémon e fingia a luta, tá ligado? Sempre alguém escolhia o Charizard, né? Sempre. Sempre. Daí escolhia, pá, escolhia e a gente ia tirando assim no olho a vida. Então, tipo, eu posso falar que ali foi meio inicialização meio que no RPG também, né? Porque uma coisa leva a outra, né? Que era meio que uma interpretação. Aí, beleza. Daí eu ganhei o meu Game Boy com um Pokémon Blue. Joguei até não poder mais o Pokémon Blue. Joguei. Só que eu também pedi pra minha mãe me comprar mais um Pokémon. Aí ela me veio com um Pokémon Diamond, que era um Pokémon craqueado. Nossa! Nossa, velho! Eu já joguei esse também, já joguei. Caraca, velho. Não, mas na verdade não tinha só esse, existiam vários. Não, calma. Então, existiam vários. Só que daí, tipo, hoje em dia eu sei que na verdade ele é um jogo chamado Monster... Vou falar em português, ligue para o monstro, tipo, é um bagulho assim, que você ligava pro monstro e ele vinha te socorrer. Você sabe como eu joguei esse Pokémon Diamond? Eu tava também, naquela época, quando eu tinha 9, 10 anos também, que eu tava com Game Boy, eu descobri que a locadora onde alugava filme e fita de Super Nintendo, alugava também fita de Game Boy. E, tipo, já tinha saído na época que eu fui, acho que era 2000, era mais pra frente, porque já tinha saído o Gold e o Silver. Quando foi o lançamento do Gold e Silver? 2003, eu acho. Não, então foi antes do... Então eu não tinha lançado, mas aí eu vi lá o Pokémon Diamond. Aí eu, puta, eu preciso alugar essa porra, velho. Puta, que merda, velho. E não salvar, e além de tudo, não salvava o jogo. Ô, perdão, 99, Panda, 99. Ah, então já tinha, sim, pô. Então foi por isso que eu... Aí eu pergunto pra vocês, Japão. Tem... Como ter começado de uma forma tão errada assim, que eu tava jogando um jogo que não era Pokémon, achando que era Pokémon. É, nossa. Realmente, ele começou de uma forma bem errada. Menos mal. Então, tipo... Não tem prostitutas nem furtos no meio. Ah, mas... Pelo menos, né? O meu fundamental... Ia ser mais emocionante, mas não tem. O meu fundamental até a quarta série foi só coisas pra estragar o caráter de uma pessoa. Pokémon. Por quê? Porque era Pokémon, era... Era o Pokémon RPGzinho que a gente não sabia. Aí tinha os moleques que levavam o Magic, foi aí que eu conheci Magic. Bom, eu vou confessar pra vocês que eu também já tive uma experiência meio RPGzística com Pokémon. Porque eu na escola, eu tinha dois amigos que a gente gostava muito de Pokémon. E a gente criou um sisteminha. Na verdade, eu nem sabia o que era RPG. A gente criou um sisteminha de... Pra simular batalha mesmo. Não na imaginação, porque o sistema era parecido com os jogos. Uhum. Mas era uma espécie de brincadeira que a gente usava caderno e caneta só pra fazer. Então era uma espécie de RPG também. Mas isso é interessante. Eu não sei se eu já falei pra alguém aqui que eu desloquei o pulso imitando um cofre. Que? Hã? Pera, desde o começo. imitando um cofre. faz a sintonia acontecer. Primeira temporada de Pokémon aqui no Brasil, o Koffing, ele era o quê? Uma bomba de gás. Um Pokémon vilão, Pokémon da equipe Rocket. Estava eu, feliz, faceiro, na rua, com meus primos, brincando de Pokémon. Muito rueiro, né? Muito rueiro. E a gente fingindo que era Pokémon, era um RPG live, podemos dizer. Ai, isso sempre dá merda. Isso sempre dá merda. Ó. Oh. Estávamos brincando numa rua de paralelepípedo. Olha que bonito. E daí, tipo, eu saí correndo atrás, tipo, meio que um pega-pega Pokémon. E eu era o Koffing. Pega-pega Pokémon. Eu era um... cuidado com esse termo, mano. Não, pega-pega brincadeira. Eu era... Daycare Man e Daycare Man. eu era o Koffing, lógico. Eu tava perseguindo meus primos. Eles estavam fugindo de mim. E eu saí gritando na rua. Koffing! Koffing! Koffing! Escorreguei num saquinho plástico que tinha na rua. Que brisa, velho. E caí em cima do braço, velho. Nossa. Eu tenho uma história aqui também, que era tipo uma brincadeira dessa, só que eu tava na escola ainda. Tava na aula de educação física. Aí eu não sei porque, a gente também tava fingindo que era Pokémon. Aí o cara me vira e fala assim, eu uso confusão em você. Que merda. Aí eu viro, beleza. E aí, o que eu faço? Ele falou, começa a se remexer aí, que nem se você estivesse confuso. Aí eu comecei a me mexer que nem se estivesse confuso. E nessa brincadeira, tipo, eu tava, tipo, naquela frenesia tão, sabe, tipo, tô me divertindo pra caralho. Tão confuso. eu tô me divertindo pra caralho, tá ligado? Tava parecendo uma coisa assim, que nessa brincadeira eu acabei dando uma joelhada na minha testa. Pera! Pô, vocês estão conseguindo levar isso a um outro nível. Acho melhor a gente parar por aqui na joelhada na testa. A gente tá levando isso ao nível japonês, gente. Eu me lembro. Sim, tá sim, forte, sim. A gente tá muito oriental. Eu me lembro que eu caí no chão, assustado, e comecei a chorar. É o mínimo, né, que alguém faria quando dá uma joelhada na própria testa. Nossa. Eu realmente estava confuso. Olha. Bom, mas voltando aí pra pauta, que a gente já saiu muito da pauta, mas foi interessante isso, que é essa forma como a gente saiu. Até porque, como outras pessoas iam saber que eu dei a manjolha na minha própria testa? Qual outro contexto? É porque também a gente não pode falar de Pokémon hoje sem falar de nostalgia, né? Porque foi uma coisa que fez parte das nossas... de todas as nossas infâncias. Mas Pokémon não é só isso, né? Porque as pessoas pensam que Pokémon hoje é tudo da Nintendo e ela é responsável por tudo, que é uma coisa... É uma franquia que a Nintendo controla tudo, mas não é bem assim, né? Pokémon tem três empresas que são as responsáveis por todos os seus produtos, os jogos, a série e tudo mais. E explica aí pra galera, o Panda. Então a primeira empresa que a gente tem é a Nintendo, que é responsável pelo marketing, pela distribuição. Isso, exatamente. Ela distribui os jogos, ela coloca os jogos nas lojas, faz lançamentos, faz os eventos de promoção e tal. Inclusive, até porque era pra a plataforma, eram os consoles da Nintendo. É, e outros jogos saem com selo Nintendo, né? Então, é ela que faz o publisher. Tanto que até hoje é uma franquia exclusiva da Nintendo. Por ser uma subsidiária. Exato. A gente tem também a Game Freak, que ela é a produtora dos jogos da série principal. E responsável por criar a história e fazer os novos monstrinhos, né? As novas gerações, vamos dizer assim. É a empresa pela qual o Satoshi Tajiri tá atrás, né? Tá por trás. Isso, exatamente. Tajiri. E uma coisa que eu acho que é curioso falar também, já que tá falando da empresa, é que o plano original da Game Freak era fazer 190 e poucos pokémons, não era isso? Logo no primeiro. Na primeira, e não deu certo, e ficou 151. O Game Boy não suportava tantos monstrinhos, ia ficar muito pesado. Cara, eles conseguiram enfiar 151 pokémons, mais um mapa gigante, mais uma porrada de golpes. Muitas falas. Muito. E mais toda a programação, de super efetivo. Pro hardware limitado do Game Boy. Cara, eles fizeram um milagre, sério, é milagre. Sim, não, foi fantástico. E tem uma informação interessante também, que a Nintendo, apesar dela ser mais focada no marketing dos jogos e tal, ela também fabrica alguns jogos, que são os spin-offs, né? Os jogos que não tem a ver com a série principal. Normalmente o protagonista dos jogos é o Pikachu, normalmente, então... normalmente aqueles que a gente não joga. É aqueles jogos mais voltados para as crianças, vamos dizer assim. E são feitos pela Nintendo, né? E mais uma empresa também que a gente tem por trás de toda a franquia, The Pokémon Company, né? Que é responsável por todas as outras ações relacionadas ao Pokémon. É, a gente tem, por exemplo, os card games, que a gente já comentou aí, que a gente gostava de jogar e tal. O anime, todos os brinquedos, ações promocionais. É, por exemplo aquelas promoções do McDonald's, sabe? Exatamente, é o que eu ia falar, do McDonald's. Tanto que os bonecos distribuídos são bem feitos, né? Se não, putz, imagina como ia ser. A qualidade dos... Se é aqueles bonequinhos que vendia na feira, sabe? Exato. Tudo com a cor errada. É aquela coisa, é a parte que é fora dos games, né? É todo o universo expandido, vamos dizer assim. Eu tenho um Weezing aqui que realmente, ele parece um tumor. De verdade. Ah, mas o Weezing parece um tumor. E quando ele evolui, ele ganha outro tumor. Ele ganha o tumor, né? Quando ele evolui. Exato, mas esse, o tumor, parece uma coisa só mesmo, não parece dois tumores. Na verdade, a ideia do Weezing, né, apesar da gente não estar focado em monstrinhos em si, a ideia do Weezing é justamente essa, de... É um câncer. Mostrar como a poluição pode afetar um ser, entendeu? Um ser vivo. Tanto que cria um tumor no Weezing. Tanto que ele fica... Ele muda a expressão também, né? É. Ele é feliz e muda. Ele é feliz e depois ele fica sad. Exato. Coffin used cancer, it's super effective. Né? Now he's called Weezing. Aliás, a série Pokémon tem muito desses simbolismos até hoje, né? E eles estão aumentando cada vez mais isso. Porque antes eles criavam os monstrinhos baseados em animais, em coisas assim simples, né? Da natureza, que nem os parafusos lá do Magnemite e Magneton. É, Tiago, e como eu ia falar? É, tem coisa que não tem nada a ver, tipo... Tem coisa que não tem nada a ver, mas tem muita coisa que é baseada em lenda, em lenda japonesa, lenda de outros países também. Agora eles estão focados muito em coisas ocidentais pra criar novos monstrinhos. Isso é interessante, isso é muito interessante. Porque assim, a gente não vai falar muito nesse podcast sobre a premissa dos pokémons, do que cada um representa na história do mundo, na... Fica pra uma próxima, né? Fica pra uma próxima, já é uma coisa que a gente vai fazer aí numa possível parte 2, ou parte 3, ou parte 4. Ou parte 15. O mundo Pokémon, ele é um pouquinho diferente do mundo real que a gente vive. Já saí assim do nosso universo real e tô entrando dentro do universo dos jogos, né? Um universo de fantasia, vamos botar assim. Isso, é um universo de fantasia, é um mundo diferente do nosso, totalmente diferente... E o mundo, ele vive numa época de paz, né? Uma espécie de utopia. Mas aparentemente a história do game começa numa região assim de interior, uma cidade, lugar com cidades pequenas e tal. Posso falar uma curiosidade? Pode falar. É um tempo de paz, mas dá-se a entender no primeiro Pokémon que teve uma guerra. Ah lá vem. É, isso daí é... Toda vez tem um que fala. Isso é uma teoria, né? É uma teoria, não, é uma curiosidade. Eu tô falando, dá a se entender. Sim, sim. Não tá nada confirmado, não tô falando que é isso, galera. Ah, bom. É bom mesmo. Provavelmente na nossa parte 2 de Pokémon, que vai sair num futuro... Tão, tão distante, a gente vai comentar mais sobre cada uma dessas teorias, sobre as lendas, as creepypastas e tudo mais que tem sobre Pokémon. Mas, por hora, explica aí um pouquinho, Jim, sobre o mundo Pokémon. Então, nesse mundo aí, existem tipo, diversas criaturazinhas, né? Qual que é o pressuposto dela? Os animais seriam elas. Sim, sim. Seria basicamente assim, você tá andando na sua rua e o seu esquilo solta um Ember, entendeu? Esquilo que solta Ember. Nossa, o seu Sentryt era hackeado, né? Era. Porra. Você usou cheat, velho. Pelo menos não é aquele outro esquilo da quarta geração que é elétrico, né? Mas tudo bem. Não. É o Patirisso. É que eu tô pensando uma geração à frente, galera. Sim, sim, sim. Ah. Ele já tá pensando na sexta geração que ainda nem teve muita informação anunciada. Você vê, né? Eu sou foda. A gente acabou de saber do novo Mewtwo aí, mas ainda não tem muita coisa envolvida, né? Não, então, aí qual que acontece? E esses pokémons, eles são inteligentes, eles têm tipo uma inteligência desenvolvida. Quase humana, praticamente, né? Tipo, pra um animal é bastante coisa. Sim, sim. E eles são amigos dos humanos, Deus sabe por quê, né? Deus sabe, porque não faz o menor sentido. Porra, se a gente coloca os caras pra lutar e eles são amigos. A suspensão da descrença diz que os pokémons são submissos aos humanos, então os humanos controlam os pokémons. Tipo, eles, claro, eles usam a amizade pra controlar os pokémons, mas eles controlam. É, nem todos. É, nem todos, né? A história tem a parte dos vilões que tem mais coisa, mas por hora é isso. E nesse mundo também, Eles desenvolveram a tecnologia pra capturar e armazenar, que seriam as pokebolas. Que vocês, sim, que são lugares ultradimensionais que você consegue colocar, tipo, os pokémons dentro delas. E elas ficam menores ainda. Sim. E eles conseguem se comunicar com outros pokémons dentro da pokebola. É mesmo, é mesmo. Diz a lenda, diz a lenda. Reza a lenda, sim. E aqui, na minha opinião, aqui as pokebolas, esse lance de você deixar elas no cinto e tudo mais, é a grande sacada do Pokémon, porque você tá andando com o seu Pokémon no Game Boy, assim como o carinha tá andando no mundo dele. Exatamente. É a grande pegada, é o principal. Eles criaram até uma parada, sim, interessantíssima, que foi o Pokéwalker, né, na quarta geração. Puta, show de bola, isso daí, nossa, muito bom. Que ele tem justamente a mesma premissa de você colocar o seu Pokémon no bolso. Em tese, quando você encontra alguém com outro Pokémon, você vai lá e conversa com esse Pokémon. E ele tem o formato de uma Pokébola. Que eu acho uma pena eles não terem reaproveitado de novo. Concordo com o Jim. Mas, tem um mais aí. Com o 3DS agora, né? Eles podem fazer alguma coisa parecida. Eles podem fazer alguma coisa parecida. É possível, é bem possível. Sim, é possível que eles façam. E acho que se eles quiserem ganhar muito dinheiro, como eles vão querer, eles provavelmente vão fazer algo do provavelmente, tipo. Provavelmente vai ter algo. Mas aqui, ó, mas voltando aqui então, além deles conseguirem capturar, armazenar, não sei o que, e os pokémons não comerem, então você economiza bastante dinheiro. Na verdade, eles comem. Você pode usar esse dinheiro que você economizou pra conseguir uma Pokédex, ou você ganha do carinha aqui. Você ganha. Na verdade, a Pokédex não tá à venda, né? Ela é um... Não, isso pras crianças. Vai saber que se você perder... Na verdade, assim, a Pokédex, ela é um item de pesquisa que os estudiosos utilizam. É, no geral, no original, ele é uma coisa rara, não é? Não é, no anime todo mundo tem, mas no jogo, você entende que são coisas raras que ele tá dando porque o professor Carvalho vê um potencial em você e falou assim: olha, faz o seguinte, aproveita que você tá indo pro mundo, cataloga esses pokémons pra mim. Exato. Então vamos combinar. Aproveitando que você tem 10 anos, está saindo de casa, não estuda e vai pro mundo, faz um trabalho gratuito pra mim. Faz o meu trabalho, né? então vamos combinar, se é uma coisa rara, em algum lugar dá pra comprar. Por muito dinheiro. No mercado negro dos pokémons, né? No mercado negro. É no subsolo do shopping de Goldenrod, dá pra comprar. Pode crer. Bom. É ali. Se alguma putaria rola, é ali. É ali. É óbvio que, assim, se existe aquela sensação que você tem que ser o melhor treinador, então já existem alguns que são, tipo, os top da balada. Exatamente. Né? Exatamente. Então... esses que são os top são conhecidos como a liga, né? São a elite, né? A elite dos a quatro. Elite... Que estão anos e anos a fio treinando. Bom, mas assim, a liga Pokémon, no jogo, ela é um pouquinho mais simples, né? Ela é apenas a junção da elite lá dos caras mais fodas. Mas no anime, eles dão uma dimensão um pouquinho maior pra liga. Eles fazem... Sim, que vamos combinar que ficou muito boa. Eles transformam num campeonato, né? Sim, sim. Sim, eles transformam a liga, na verdade, numa organização. Como se fosse uma organização de futebol que controla os times. Só que essa organização... Tipo como se fosse a CBF. Isso, ela controla os treinadores pra que eles coletem as insígnias e possam participar do torneio, né? Essa é a ideia. E vamos combinar. Sim, é muito interessante isso. Não, eu gosto mais da premissa... da Elite Four do jogo. Sim. Porque é aquela coisa assim, ó, você conquistou as insígnias, você tem o direito de desafiar os melhores. E se você ganhar dos melhores, você assume o posto do cara que é o melhor, sim, hoje. Sim, sim. Teoricamente. Isso é interessantíssimo também. É uma coisa mais voltada pro ranking, né? Um ranqueamento muito interessante. Isso. Agora o campeonato é legal porque aí ele abre aquela coisa de realmente é um estádio cheio de gente, é um evento que passa em televisão. Todo mundo quer ser o melhor, né? É um, né, evento esportivo, parecido com umas Olimpíadas, uma Copa do Mundo, né? Olimpíadas. Ó, e vamos combinar que é muito maneiro no anime, por quê? Porque o Gary pega 10 insígnias de 8. Porra, que filha da puta, né? Só existem 8 disponíveis e ele pega 10, né? Mas assim, os primeiros jogos da série, eles basicamente se resumem nisso, né? Somos um personagem que começa a sua jornada em uma cidade pequena e passa pra buscar novos monstrinhos, catalogá-los para o professor, né? E atravessar o mundo em busca das insígnias pra enfrentar a Elite dos 4, né? Elite 4. E se tornar o maior treinador do mundo, né? O campeão da Elite 4, ou como a gente gosta de falar aí, um mestre Pokémon, né? Lembrando que a Elite Four são 4, depois ainda tem o 5º, que é o campeão. Isso. Na verdade, são 5 pessoas. Sim, a Elite Four sempre tem 5 pessoas, mas Elite Four tem 5, isso. Não, tem a Elite Four e tem o campeão. É, concordo. Exato. Com o Jim. Isso, o campeão, ele é mutável. Mas ele tá junto com a Elite Four, né? Então, ele é o único mutável. Quando você ganha, você assume o posto dele. É tipo no boxe, que você passa o cinturão. Ou no MMA, o mais atual hoje, porque o boxe não tá na moda. É, exatamente. É mais ou menos dessa forma que funciona. Parando pra pensar, como que será que é a escolha do Elite dos 4, assim, tipo, campeão chega e fala... São os treinadores... Não. São os treinadores que mais se destacam como líderes de ginásio ou outros meios. Tipo, na verdade, por exemplo, o Koga é um líder de ginásio. É, o Koga era um líder de ginásio. Sim, e aí ele foi meio que promovido pra membro da Elite dos 4 porque ele tava... Porque ele se mostrou um treinador foda, né? Porque ninguém ganhava dele. Exatamente. Imagina assim, o campeão da liga, ele é como se fosse empregado normal. O cara da Elite dos 4, ele é concursado. Então ele não vai sair dali se ele perder, tá ligado? Exatamente. Ele tá ali com emprego fixo. Os personagens dos jogos sempre acabam mudando, né? Bem como os professores, porque cada história se passa em uma região diferente. Eles... Que é baseada em regiões... Japonesas. Que existem no nosso planeta. Isso. As 4 primeiras temporadas, gerações, né, de Pokémon... Gerações. Elas são baseadas em locais... São as regiões principais do Japão, as ilhas principais. Isso, elas são baseadas em ilhas do Japão. Enquanto que a última, a penúltima, né, porque agora a gente já tem a sexta... A 5ª geração, ela foi baseada em Nova York. New York. Então ela tem uma parada bem diferente das outras. Tanto que dá até a sensação de reboot, né? Quando você vai jogar a 5ª geração. As 4, as regiões que a gente não falou, são Kanto, Johto, Hoenn, Shinnoh, no Japão. E depois o Nova, que seria o equivalente à região dos Estados Unidos. New York. Ah, aliás, você vê claramente, né, que Kanto, Johto, Hoenn, Shinnoh, eles têm uma parada mais simples, né, mais... Rural. Rural, vamos botar. Rural, sim. Vamos dizer assim. Eles não são baseados nas cidades grandes do Japão. Tem cidades grandes? Tem. Todos os jogos têm, né? Sim. Mas eles são baseados na parte mais do campo, né, vamos dizer assim. É onde você encontra animais, querendo ou não. Enquanto que o Nova... Já é uma coisa mais urbanizada, já é uma... Você tem a sensação de cidade grande o tempo todo. Você tem construção, sabe? Isso, exatamente. E tudo tá sendo ainda construído, né? Isso. Você tem parte com reforma e prédios grandes e centros comerciais. O que você tem de grande na antiga, você lembra Gonderud e a cidade de Shinnoh, que eu não lembro agora, aquela que é do ginásio do Wash Crusher, o de água. Como é que chama? Tem a Saffron também, que é uma cidade grande. Tem Saffron. Saffron é uma cidade grande. Saffron é uma cidade, tipo, que ela tem ligação, assim, quase a maioria da cidade. É como se fosse uma São Paulo, né? Ela tá do lado, tá em volta de um monte de cidade. É, ela liga Vermilion, Cerulean, Celadon e... Eu sempre esqueço o nome da outra que faltou agora, que é a cidade da Torre Fantasma. Lavender, isso. Eu sempre esqueço Lavender. Meu Deus, a música de Lavender me dá medo. A música de Lavender dá medo em todo mundo, né? Não, mas isso daí também ajuda a explicar a exclusividade de certos pokémons em cada geração, né? Por causa da região. Cada região tem um tipo de pokémon lá. E tem uma coisa interessante que eles fizeram, né, na região de Unova, que se você joga Pokémon Black e White, tá tudo em construção, né? Tem um monte de coisa em construção, um monte de coisa que ainda não tá pronta, vamos dizer assim. E quando você vai pra Black White 2, essas coisas já estão todas prontas. Então você percebe o tempo se passando, né? Isso é interessante. Ô, Kiba. Vou fazer uma pergunta aí. Você sabe quanto tempo demorou pra sair o último Pokémon lançado pro Black White 1? Você diz o Pearl? Do Diamond Pearl, né? Na verdade é imensurável você ter isso. Porque os únicos jogos que dão essa sensação de tempo passando... É da primeira pra segunda geração. Não, pô, eu tô falando da vida real. Ah, não, na real, foi acho que um ano, dois, é coisa pouca. Porque saiu o Platinum e um ano depois já saiu o Black White, foi coisa pouca. Ah, não, é porque, assim, eu acho... É que pro o Diamond Pearl já tinha acontecido, sei lá, 4 anos atrás, entendeu? Mas como eles lançaram o Heart Gold Soul Silver nesse meio, e lançaram o Platinum... Não demorou muito do Platinum pro Black White, entendeu? Mas do Diamond Pearl pro Black White foi uns 4, 5 anos. É que assim, me diz se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que eles pegaram a 5ª geração, do Black White, né? E mataram muito rápido. Eu fiquei com essa impressão quando anunciaram o X. Sim, foi muito rápido, porque o Black White ele saiu em 2011. Mas é o seguinte, eles tinham que evoluir pro próximo... Odin, mas sabe por que não? É. Imagina o seguinte, dois motivos. Um, a geração do Black White foi a primeira que teve dois jogos na mesma geração. Dois jogos que eu digo assim, duas... O Black White 1 e Black White 2. Uma continuação. Sim, mas mesmo assim foi 2 anos. Além disso, calma, eles precisam passar pro próximo portátil. Então eles tinham que ter um Pokémon pra vender, pra matar, digamos assim, o DS, que era o Black White 2. E aí ir pro novo console, a evoluir pra próximo, pro próximo console. Tanto que a venda do... O lançamento do XY não atrapalha a venda do Black White 2, porque são consoles diferentes. Mas ainda assim, eu concordo que é pouco tempo. Mas sim, mas foi pouco tempo. Foi acho que a menor tempo de uma geração pra outra foi da quinta pra sexta, que a sexta vai sair esse ano, né, em 2013, enquanto que a quinta saiu em 2010, né, foram 3 anos aí de guerra. E vai me obrigar a comprar uma porra de um 3DS. Pelo menos eu vou comprar um XL. Você fala isso como se você não quisesse um 3DS. Que bosta, eu não queria comprar um 3DS. Não, mas eu podia segurar um pouco mais. Então assim, já são, desde a primeira geração, né, que começou em 96, Pokémon já teve muitos jogos lançados, né, e sempre eles lançam em 2 jogos, até a quarta geração, né, era sempre em 2 jogos, com uma versão especial, vamos dizer assim. A partir da terceira geração, eles começaram a lançar remakes de gerações anteriores. Então na terceira eles lançaram o remake da primeira, e na quarta eles lançaram o remake da segunda. A quinta geração mudou tudo isso. Como eu disse, eles quiseram dar uma sensação de reboot, né, pra galera. Então, na quinta geração, eles lançaram um jogo e depois a continuação desse jogo, ao invés de lançar uma edição especial ou um remake de anteriores. Inclusive, a sensação de reboot era tanta que a premissa era só ter pokémons novos, não ter pokémons evoluídos. Tanto por isso que o Eevee não tem uma evolução no Black White. O que não funcionou muito bem. Quando você tem a ideia de uma totalidade de um universo que se interage, como são os pokémons, quando você limita o jogador a só, digamos assim, eu não lembro quantos são exatamente. Não, você consegue capturar os antigos também. Não, então, calma, mas depois. Só depois de ganhar a liga. Depois você vira o jogo, é. Até a liga, você tem que pegar você tem que pegar só os pokémons novos. Então, quer dizer, você fala, mas peraí, por que que antes tinha e agora não? Fala que meio que quebra a experiência também com os antigos. Mas é que assim, eles deram a sensação de que o Nova é o continente mais afastado de todos os outros. E mais desenvolvido também, né? Até porque seria. Porque dá ideia, porque por exemplo, Nova York do Japão é tipo do outro lado do mundo, entendeu? Então realmente tem essa noção. Mas é aquela coisa, querendo ou não, por mais que a gente jogue aqui o multiplayer depois, a grande experiência principal de 90% dos jogadores é a aventura principal, que é do começo até a liga. Se do começo até a liga você não pôde pegar, por exemplo, vou dar um exemplo, um Pidgey e treinar pra Pidgeot, você não vai fazer isso depois, sabe? Porque você quer treinar na evolução da sua aventura. O jogo, a história, o storytelling dele, acaba quando você ganha da liga, eu não lembro se é a primeira liga e depois o N, eu não lembro agora a ordem. Então, é que tem também a questão do... Tem também a questão do da nostalgia pra quem já jogava, entendeu? Ah, eu só vou conseguir ter acesso aos outros quando eu terminar. Então eu vou terminar pra conseguir ter acesso aos outros, entendeu? Não funcionou tão bem, mas acho que a ideia foi essa. Não funcionou tão bem assim, né? Tipo, essa ideia. Ó, cabeça, eu só falo uma coisa. Não funcionou tão bem, mas pelo menos... Eles não enfiaram uma evolução do Eevee, que é uma Mahou-Shoujo disfarçada. Madoka. Só agora, né? Agora na sexta tem. Tem que ter evolução. É aquela evolução Kyubey. Kyubey. É o Eevee gay. Na verdade, é o Eevee gay. É o Eevee filho da puta. Então, uma Mahou-Shoujo. Eevee filho da puta. É uma Mahou-Shoujo. Já que o tema não é Madoka, vamos passar pro próximo tópico, que é a história do mundo Pokémon. Quando a gente fala de universo ou da história do mundo Pokémon, até hoje a Nintendo e a Pokémon Company, como eles sempre fazem, não liberaram de verdade como funciona esse universo, qual foi a origem dele, se ele é o nosso universo num futuro distante, se ele é um universo desde o início foi assim. você não tem nenhuma informação fixa. Desculpa se falar errado, mas não tinha um lance aí de um Pokémon que era um deus e não sei o que, de alguma geração? Calma, então. Então, você sabe que ele era o Arceus, ele é o Pokémon criador, mas ele criou os Pokémons agora. Você não sabe se esse universo, se tinha alguma coisa antes disso. Ele criou do zero, tipo, ele é o The One, sabe? Não sabe se isso ainda. Eu acho, pelo menos até onde eu assisti. Do anime, né? E no começo era assim, era nada. Você sabe, ó, é esse universo, era sempre o Professor Carvalho. Olha, você vive no universo que existem Pokémon. Isto é um Pokémon. E aí, você é um menino ou uma menina? Era isso. Aí o que acontece? Com a evolução da série e do público que ficou capaz de entender roteiros, vamos colocar assim, mais complexos, eles começaram a dar umas explicadas, estão tentando até agora explicar. Então, primeiro você teve a Palkia de Alga, que eles falaram que era tempo e espaço. Você tem o Arceus, que eles dizem que é o deus criador. Então, isso tá diretamente relacionado com a criação do mundo também, né? É, você diz que ele é o deus criador, agora você não sabe se ele criou do zero ou se ele criou essa realidade dos Pokémon. Você sabe, assim, que Arceus hoje ele é o deus. Eu tinha certeza que era o Mew na primeira geração. E depois era o Celebi. É. Mas não, tudo bem. O Arceus é o deus criador, tá até aqui fucking overpower na pauta, eu gostaria de citar. É entre aspas. O Dialga e Palkia, que era tempo e espaço. Você tem o Darkrai, que era o sonho, né? Você tem entra numa coisa mais filosófica, mais de mitologia realmente por trás. Você tem mitologia o Ho-Ho, que era dos céus, né? Que era. Eles falavam que era o lendário do céu. Você tinha o Lugia. Você tem o Groudon, que é a terra, o Kyogre é o mar. Isso, o Kyogre, a chuva. Tem uma parada mais ligada à natureza. O Celebi virou o guardião das florestas, entendeu? Não é tão sem explicação assim, né, hoje em dia. E o que a gente sabe, na verdade, dentro da história é isso, você não sabe exatamente de onde começou, você não sabe o marco zero, você sabe que existem deuses que são mega poderosos e podem controlar tempo, espaço, realidade, esse tipo de coisa, e você pode capturar eles nas suas pokebolas. E você consegue colocar eles numa pokebola. Mas pokémons não existem distinção, apesar dele ser mais raro que o outro, ele também entra, então também é um pokémon, então pode entrar na pokebola. Senão também quem que vai completar a pokédex, né? Sabe o que isso quer dizer? Se Deus fez os seres vivos a sua própria semelhança, os humanos no Pokémon não são nada. Exatamente. Mas assim, o mundo Pokémon tem a sua mitologia, tem a sua natureza, vamos dizer assim, mas também tem os seus vilões, né? Não é só isso. Logicamente. Prepare-se para a encrenca, não estamos brincando. Encrenca em dobro, nós estamos brilhando. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para ter sucesso com uma doce fragrância. Ah, para brilhar com toda a nossa elegância. Jesse! James! É a maravilhosa equipe Rocket brilhando com toda a luz. Rendam-se agora ou preparem-se para lutar, lutar, lutar. E é isso aí. E agora a gente vai falar um pouquinho dos vilões, né, de Pokémon, que normalmente são organizações malignas. Malignas do mal. Malignas do mal, que querem dominar o mundo usando os Pokémon, né? E fazendo criancinhas quebrarem, deslocarem o pulso. Sim, sim. Ou então, sei lá, controlando crianças, fazendo muitas coisas maldosas. Confusion. Mas a primeira organização de vilões que apareceu na série foi a Equipe Rocket, né? Yeah. Que é uma organização bem assim, forte, vamos dizer assim. É. Que eles agem assim debaixo do pano dentro da região de Kanto, né? Da primeira geração. Se você for parar pra pensar a Equipe Rocket do anime, você vai pensar em Jesse James. Esquece isso daí, tá? Porque eles são fanfarrão e a Equipe Rocket mesmo não é fanfarrona. Sim, eles são maus de verdade, né? A Equipe Rocket de verdade. Só que, ainda assim, a Equipe Rocket a gente tem que entender que eles são maus num nível... egoísta. Vamos dizer assim, um nível civil. Eles são tipo uma milícia, sabe? Tipo, eles vão tentar... eles querem roubar, roubar pokémons, roubar dinheiro. Eles não querem acabar com a realidade que a gente existe, que vai vir depois. As equipes querem, tipo, controlar as entidades e causar a putaria toda. Eles querem, assim, eles são bandidos, sabe? Como se fosse, sei lá, um PCC. São bandidos, eles são uma organização criminosa, é isso. É parecida com um PCC da vida, um Comando Vermelho. É, só que o PCC mata pessoas. Sim, sim. É que assim, como a gente tá falando de uma história voltada pro público infantil... Pra criança, por favor. É óbvio que eles não vão matar pessoas, mas se a gente tivesse falando de uma história adulta... Apesar que o Hatgate do Gary morre. Peraí, Kiba. A gente tá falando de uma história voltada pro público infantil japonês. É, mas mesmo assim, né? A Equipe Rocket, ela é muito forte, né? Em Kanto e também em Johto. Johto é o continente da segunda geração. E eles já fizeram... Que é interligado, praticamente. Eles fazem muitas coisas, assim, bem absurdas tentando dominar o mundo, né? E a primeira delas é a... É a clonagem do Mew, né? Que foi a criação do Mewtwo. Que eles financiaram e ajudaram nas pesquisas pra isso acontecer. E também a invasão da torre de rádio de Goldenrod. Que tinha como objetivo principal... É, emitir uma onda que controlasse todos os Pokémon. É uma coisa... Detalhe que a torre do relógio foi construída em cima de um cemitério gigante. Eles demoliram um cemitério pra construir uma torre do relógio. Não, é a de Goldenrod, mas a de... Não é a de Lavender. A de... Mas eles estavam também na de... A de Lavender estavam também, não estavam? Não, na verdade, a de Lavender não é demolida. Como a programação do jogo é um pouquinho complexa, né? Eles pegaram o cemitério, fizeram o cemitério do lado, e o cemitério fica do lado da torre, entendeu? Não, mas não é o mesmo cemitério. É. No lugar da torre do cemitério, tá a torre do rádio. Eles deslocaram pro lado os corpos que aguentaram na hora da demolição. Exato. Bom, mas o cemitério, a história de terror e a música do capeta estão ali. Estão lá ainda. A cidade ainda continua amaldiçoada, vamos dizer assim. Detalhe que, pra você que não sabe, o Mewtwo é o Superman. Ai, meu Deus do céu! Não que seja uma coisa boa. É, depois da equipe Rocket, que age em Johto e Hoenn, desculpa, em Kanto e Johto, nós temos a equipe Aqua e a equipe Magma, que vai, quem vai comentar aí é o Mugi. Mas, óbvio que as equipes não ficam apenas na Rocket. Elas, quando você vai passando de gerações do Pokémon, a equipe Rocket some em Johto, né? E quando você entra pra Rubi e Safira, vem a equipe Aqua e Magma, né? Que, na minha opinião, são as que eu gosto mais, porque eu joguei mais a Safira. Não, eu acho a premissa muito legal. De duas facções, eu acho isso muito legal. Duas facções que são rivais, né? Que se odeiam. Exatamente, você sai de uma equipe pra duas, né? Que tem uma rixa entre elas. Então você não tá lidando com uma equipe, você tá lutando com duas que não se dão ainda. É, o único problema é que elas dão um nó na sua cabeça, porque a equipe Aqua pega o Orb Vermelho e acorda o Ground Down e você não sabe, peraí, mas o vermelho tá com o azul, o Orb Branco. As cores se confundem tudo. As cores. É que na verdade o Orb Vermelho. O Orb Vermelho incomoda o Ground Down, né? Enquanto que o Orb Azul incomoda. Aliás, desculpa, o Orb Vermelho incomoda o Kyogre e o azul incomoda o Ground Down, né? E por conta disso, deles estarem querendo libertar esses guardiões, eles acabam atormentando, na verdade, o Rayquaza ainda, né? Que é o supremo, é o top da balada da Rubi e Safira. Que é o verdadeiro dragão, não o Dragonite. Fuck that. Ele vira pro Dragonite e fala, fuck that shit. É, na verdade, ele é o principal dragão, né, de Pokémon. Até hoje ele é um dos principais ainda. É. E na verdade o Rayquaza, ele é um dos pokémons mais populares. É o Rayquaza, o Charizard, o Pikachu e o Arceus. Dragonite. Então eles mais populares. Por incrível que pareça. Aí tanto que na verdade, quando nessa é legal porque você chega quase no Cataclisma. Porque os dois, na versão, a gente tá falando da versão Emerald, tá? Que é a versão tipo final, onde os acontecimentos ocorrem mais. Definitiva, né? É a versão definitiva. E os dois estão tipo brigando, o Kyogre e o Ground Down, porque eles são tipo chuva e magma. Estão causando o Cataclisma, eles falam, ó, a terra tá ficando maluca, porque tá chovendo em lugar que não era pra chover tudo isso, e não para de chover, e sol, deserto secando. E você vai em lugar, tá muito sol, você vai em outro lugar, tá chovendo sem parar. Isso eu achei muito legal no jogo, porque eles dão uma noção mais de ambiente. Você tá num mundo que tá tendo problema por causa dos Pokémon, entendeu? Exatamente. Aí você entende, na verdade, a força deles, né? Que, cara, eles podem destruir o planeta, ecossistema. Isso, e tudo isso acontece por causa de uma ação impensada, tanto da equipe Aqua quanto da equipe Magma, né? Aliás, eu acho que os dois líderes, né? O Ark, que é líder da equipe Aqua, e o Maxi da Magma, são os dois personagens mais carismáticos da terceira geração. É muito, é. E o Steve, eu gosto do Steve. O Steve. O Steven é bom. Eu gosto. Mas eu acho que o Ark e o Maxi são mais interessantes, né? Porque eles são os vilões E ao mesmo tempo eles demonstram uma infantilidade absurda, né, os dois. Porque eles estão brigando por um motivo besta, na verdade. Porque os dois querem fazer a mesma coisa, só que de formas diferentes, vamos dizer assim. Não, eu vou... É tipo torcida de futebol. É, isso é bom. Pô. É tipo torcida de futebol. Aí o que acontece? Você tem que. Aí o seu personagem ele acaba tendo que acordar o Rayquaza pra ele virar e falar: chega dessa porra! Acabou. pra ele pôr ordem. Né? Vamos, para com essa porra! Pra ele pôr ordem no galinheiro. Vai, né, pro quarto vocês dois! Sem televisão. Sem chiquititas. Tá? Só a hora que os dois fizerem as pazes. E isso é interessante porque nessa geração. Na verdade, desde o começo, né? Mas nessa geração isso fica muito mais explícito. Você deixa de ser só um cara que tá lá querendo ser o maior, e você começa a virar um herói também, né? Porque você tá salvando o mundo. É claro, nos outros jogos você também faz isso, mas nesse isso fica mais explícito, né? De salvar o mundo. Não só se tornar um mestre Pokémon, entendeu? E aí é uma trama, você pode ver que é uma trama, ela é muito maior, assim. Ela é muito mais grandiosa do que você tinha até aí. Você tem diálogos mais profundos, mais complexos. Você tem consequências que você pode sentir nesse universo de Pokémon. É bem legal, assim. Ele evolui muito bem da primeira e pra segunda, ele evolui de uma forma bem... Bem interessante, importante. Né, na verdade. Interessante, faltou... E essa terceira geração ela é importante também porque ela começou no Game Boy Advance, né? Então a gente já tinha um poder um pouquinho maior de processamento aí pra fazer os jogos. Mas a próxima geração, que é a quarta, os vilões que são os causadores de toda a discórdia, né? É a equipe Galactic, né? Que é a equipe que age em Sinnoh, né? A equipe Galáctica é um pouco mais moderna que as outras três organizações, apesar dela ter uma coisa parecida, né? Eles também têm o objetivo de ir lá e dominar tudo e cuidar do mundo. Mas eles querem... Eles agem de uma forma um pouquinho mais perversa, um pouquinho mais calculista. Porque o líder deles, o Cyrus, é um cara extremamente inteligente. Ele não é só um vilão, ele é um cara bem, bem interessante até de se estudar. E o objetivo do Cyrus... É controlar o tempo e o espaço e assim poder moldar o mundo da forma como ele quiser, entendeu? E ele vai. E aí que entra o pau que é o diálogo que eu tinha comentado lá atrás. Sim, sim. Né? E ele quer usar os três lendários que cuidam dos sentimentos, né? Que é o Uxie, o Mesprit e o Azelf. Pra controlar o Dialga e o Palkia e assim controlar o mundo, né? É, tipo... E ele também tem o objetivo de controlar o Reverse World, que é uma realidade paralela, né? Criada pelo outro lendário que é o Giratina. É uma parada um pouquinho mais complexa, né? Que sai. Quando você joga a primeira vez, você aperta pula tudo, batalha. Exato! Sim. Pula tudo, batalha. A primeira vez é sempre assim. Mas quando você vai entender, você percebe que já tem um pouquinho mais de complexidade, né? A parada. Não é tão infantil assim. É que vamos colocar a verdade aqui que, assim, todo. Até então, os objetivos, tipo. Todos os vilões não eram objetivos tão profundos. Sim, sim. Não era, era tudo coisa simples. Eu quero só dominar o mundo, sabe? Apesar que na Galáctica também ainda é assim. Exato. Só dominar o mundo. Só dominar o mundo. É. Mas, meu, o que a maioria dos vilões querem fazer, entendeu? Bota o áudio do Pink Cérebro. Ah, o que vamos fazer aí? É, então, se até o Pink Cérebro queriam dominar o mundo, então, né? Então, não, mas é aí que tá. O que a maioria dos vilões querem? Dominar o mundo. Então, não sai muito disso, entendeu? Não é muito diferente disso. Mas essa coisa muda um pouquinho, e na verdade muda bastante, né? Na quinta geração, onde entra onde entra no cenário a equipe Plasma, né? Que quem vai falar é o Panda. Isso, a equipe Plasma, o que difere ela das outras equipes é principalmente o objetivo, né? Que é o objetivo de libertar os Pokémons e tudo isso sob liderança do N, né? Que já foi falado no... É, ele foi falado no cast de chefões. Foi no cast de chefões. Isso, já foi falado no cast de chefões, que é um cara que ele é totalmente contra... Ele é contra a submissão, né, dos Pokémon pelos humanos. Isso, ele tem um ideal. Um ideal diferente já, né, dos outros líderes. Ele não é mau, vamos colocar assim. Até onde eu sei, a equipe Plasma não tem só ele como líder, né? Tem também o Getz, o Colors, ele só entra no Black White 2, né? No 2, Black, né? White 2, né? Não tem um lance de, tipo, dos anciões também no Black White 1? Tinha os anciões. que eles eram meio que uns conselheiros, eram os caras importantes. Então, é, na verdade, o Getsis é o líder, o Getsis é o líder desses conselheiros, entendeu? Ah, tá. São, na verdade, são 7 sábios, né, que eles são os caras tops da equipe Plasma. São 8, não são 8? São 7 e o Getsis. Eu sei que quando eu joguei pela primeira vez, tipo, eu não prestava atenção nos nomes, que mudavam um pouquinho. Aí eu sempre pensava que era o mesmo cara. Não, mas o que foi legal nisso é que, assim, eu joguei prestando bastante atenção na história, porque desde o começo me falaram que a história era... O Pokémon começava a se importar um pouquinho com a história do que estava acontecendo, né? Assim, a colocar mais complexidade. E o que eu gostei foi do objetivo inicial da equipe Plasma. Porque eles colocaram a gente... Eu até comentei isso no cast de chefões e vou comentar de novo. Que eles colocaram a gente num patamar de... Será que eu tô fazendo a coisa certa capturando Pokémons? E colocando eles pra brigar, né? Exatamente. Será que eu tô certo em fazer isso? Isso que foi o interessante da equipe Plasma, né? E aí tem aquela coisa da ligação, realmente, do ser humano com o Pokémon, a questão da amizade, não da subjeição. Da submissão. Submissão. Muito obrigado. Isso, exatamente. Eles colocam isso em pauta, né? Uma coisa que nunca tinha sido colocada em pauta em Pokémon. Se o que você tá fazendo é certo, né? Exato. Você começa a pensar... Quem que é o vilão da história? Exatamente. Eu? É até... Serei eu, né? Até a forma como a galera joga em cima, o próprio jogador. Porque o que eu faço, eu vejo muita gente fazer também. Eu pego eu capturo aquele Pokémon que eu gosto. Eu gosto do Pokémon, independente da qualidade dele no jogo. Sim. Da força dele, do poder dele no jogo. Eu gosto daquele Pokémon, eu capturo ele. Agora, tem uma galera que é mais profissa, já joga mais profissionalmente, captura determinado Pokémon e tal. Assim, você tentar pegar um Pokémon daquele que você gosta, tentar pegar um espécime forte dele, beleza. Isso até vale, mas assim, você tá formando um time que você quer, com os Pokémons que você gosta, entendeu? Que sei lá, você se identifica... São seus amigos, vamos dizer assim, né? Exato, você se identifica com eles. São seus amigos. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu teria o Mewtwo no meu time em todas as versões. Eles querem libertar os monstrinhos, e eles... Pra fazer isso, pra libertar os Pokémon, eles querem usar o poder dos dragões, né? O Zekrom e o Reshiram, que é o Pokémon aí que tem o mesmo sobrenome que o Cabeça. Mas, você descobre com o acontecer dos fatos, você descobre que não é só isso, né? O Getsis, ele é um cara que não quer só libertar os Pokémons. Ele é malvado, vamos dizer assim. Ele quer controlar o mundo, né? Como todos os vilões. Então isso também é interessante, porque você descobre que, beleza, eles até querem fazer a coisa certa, mas eles estão agindo da maneira certa pra fazer isso. Tanto que, spoiler do jogo, tem uma hora que eles entram em conflito, o N e o Getsis. É! Isso, e outra. Sim. Eles dão até a sensação, porra, o que os Pokémons querem? Eles querem ser submissos aos humanos? Exato. Entendeu? Exato. E aí que a gente... Eles colocam uma coisa legal que a gente não tinha visto até aí... Que é o N ter a habilidade de falar com os Pokémons, né? Ele consegue entender os Pokémons sentimentalmente falando. É. Coisa que só o Ash conseguia fazer. Sim, porque também ele foi criado por Pokémons, né? Então ele é como se fosse o Mogli, o menino lobo, sabe? Ele entende os Pokémons porque ele foi criado no meio dele. Ele é um Meow ao contrário. Um Meow, só que ao contrário. É. Já ouviu falar do Tarzan? É um Tarzan. É mais ou menos essa ideia. É um Tarzan. Ele consegue falar com os animais porque ele foi criado por eles, né? Bom, mais pra frente, né, no Pokémon Black and White 2, a equipe Plasma, ela retorna, né, com uma nova liderança, que agora é pelo Colors. Que ele é um cara bem enigmático, vamos dizer assim, né? Quem tem um pouquinho pra falar do Colors? Ele parece um pouco meio... Ele... Fala, cara. Você fica na dúvida, inicialmente, se ele é vilão ou não. Exato. Porque ele é um cara de... Ele não é um cara que... Ele não... Primeiro que assim, ele não... Ele... Você sente que ele tem uma coisa estranha, mas ele não tem, de fato, cara de vilão. Cara de vilão. E o diálogo dele é um diálogo diferente. Ele quer ver a sua... Ele te ajuda durante o jogo. É... Ele quer ver a sua habilidade e ele te ajuda. Então, quer dizer, você fica... Ele não é um cara, ele não é um vilão. Olha só, voltando aquilo que a gente falou lá em Piada Mortal, ele não é maniqueísta. Ele não é, tipo... Ele é um cara 100% mal. Ele tem alguma coisa ali que vai fazer você ficar na dúvida. Você sabe, pelo storytelling do jogo, que ele provavelmente vai ser um vilão. Mas você fica na dúvida. Você não sabe, mas peraí. Sim. Tá estranho, ele não tá querendo me ferrar. Ele tá tentando me ajudar, ele quer ver minha força, ele tá me dando dica. Não, mas até certo ponto do jogo, eu não sabia que ele era vilão. E depois no momento que você descobre... E depois, no momento... É assim, apesar de a gente ter dado um puta spoiler, né? Mas no momento que ele... que você descobre que ele é o vilão principal do jogo, você fala, porra, era ele, eu pensava que era o Getz, entendeu? Apesar que, assim, o Getz, ele tá lá, né? Ele reaparece. Reaparece. Mas o grande filho da puta da parada é o Corris, que tá manipulando você, entendeu, no jogo. E lógico, no Black Watch 2, o Mug fica maluco, porque o Getz, quando ele aparece no navio. É. Exato, no navio voador, né? No navio voador. Bem no estilo New Super Mario Bros. Ó, pra quem assistiu o filme mais recente do Três Mosqueteiros, tem um navio que voa também. Dois navios que voam. E eu acho legal que o N consegue voar no Pokémon que não aprende a voar. Mas tudo bem, né? É levitate. Depende do Pokémon, que depende da sua versão, ele voa no Reshiram ou no Zekrom. É lendário, lendário tem licença pra voar. É, lendário pode... Todo lendário voa. Todo. Mewtwo não tem asa e voa, porra. Todo lendário vem com uma carteirinha escrito assim, ó, licença para a lei da gravidade. tem licença. Já que a gente entrou um pouquinho na esquema de como os jogos funcionam aí na mecânica, vamos falar um pouquinho mais sobre como são os jogos de Pokémon, né? Não saindo um pouquinho dos vilões, já que a gente já apresentou todos até a quinta geração, já que a gente ainda não sabe quais são os vilões da sexta, e provavelmente ainda não iremos saber até o lançamento desse podcast. Então a gente... Porque saiu informação hoje, então agora só daqui um mês pra sair de novo. Só pra constar, a gente tá gravando aqui, pode falar o dia que tá gravando? Pode. Dia 6 do 4, e o Kiba quebrou a promessa dele que ele falou que ia começar o cast em espanhol. Ih, é verdade. Mas eu esqueci. Já que a gente vai falar um pouquinho aqui das referências que os criadores de Pokémon tiveram, né, pra fazer. Então, assim, a única diferença básica do Pokémon para o Dragon Quest e o Final Fantasy é que quem luta não são os personagens, né, e sim os Pokémon, os monstrinhos. E que o Pokémon apresenta uma variedade de possibilidades tendente ao infinito, assim, difícil de calcular. Posso dar um pequeno comentário? Fazendo uma comparação, que assim, eu tive uma aula de uma professora na faculdade falando sobre jogos, falando que RPG no videogame em si, a essência dele não existe. Por quê? Porque a essência do RPG é você interpretar... Roleplay. Então, e nos RPG você não tem realmente essa interpretação, certo? Então, eu me arrisco a dizer que Pokémon, justamente por aquele fato de você ser o treinador e poder desafiar os seus amigos onde quiser... Eu acho que ele pode ser considerado mais RPG do que o Final Fantasy e o Dragon Quest. Eu concordo contigo, Jin. Olha, concordo com o Jin. Eu vou, complementando o que o Jin falou, então, um ponto que a gente tem, por exemplo, no Final Fantasy e no Dragon Quest, eu não joguei muito, então eu não vou generalizar, pode ter casos à parte. Mas digamos que o seu personagem, no Final Fantasy ou no Dragon Quest, você tem, aquele personagem vai ser, por exemplo, um guerreiro. Ele sempre vai ser um guerreiro. Você vai ter o mago, ele sempre vai ser o mago. Então a sua party tem, sei lá, você pode trocar o mago pelo cara do arco, ou sei lá, esse tipo de coisa. Você tem uma limitação, o healer pelo magia Isso. arcana. No Pokémon, você pode ter um estilo de jogo que você quiser e que se encaixe Exato. No seu perfil. O Mug, ele é porradeiro. E você pode mudar esse estilo a qualquer momento, né? Cabeça. Só vou arrumar uma canelada sua aí. Vou arrumar uma canelada sua aí, por quê? Porque o primeiro Final Fantasy, talvez o segundo, eu não me lembro. Você pode fazer o seu time, só que limitado realmente a essas classes. Você pode fazer o que você quiser, mas quando sim. você faz, você não pode mudar. No Pokémon, você pode mudar isso a qualquer momento, entendeu? Ah, sim. Por isso que eu não generalizei. Então, por exemplo, você tem inúmeros tipos de estratégia, inúmeros tipos de jogo, inúmeros tipos de maneiras como você pode montar a sua equipe, a ordem, os ataques. É. Se você quer manter, botar uma surpresa ou não, fazer uma coisa diferente... E você realmente adequa ao seu tipo de jogo. Por exemplo, eu tenho um estilo de jogo no Pokémon competitivo online. Que é diferente do estilo do Mug, que é diferente do estilo do Kiba. Sim, eu tenho um estilo muito... Como eu posso dizer? Eu gosto de Pokémons rápidos. Eu não gosto de Pokémon que ataca depois, entendeu? Eu também sou assim, mas eu prefiro ainda... Eu dou preferência pro poder. Eu coloco força. O Mug é aquela coisa assim, sabe quando você é moleque e quando você vai trocar o ataque, a única coisa que você pensa é qual tem o maior poder? Exatamente. O Mug é esse tipo de jogo, é esse estilo de jogo. O Mug sempre foi assim, atacar e atacar. Eu já tenho uma premissa mais de atacar rápido, eu gosto de ser o primeiro a atacar, mesmo que meu ataque seja um pouquinho mais fraco, entendeu? E E você tem, por exemplo, ele, tipo, eu, por exemplo, quando eu jogava na quarta geração série, eu gostava de... Eu tinha uma equipe que era Sandstorm. Nossa, que era uma equipe que ficava dando em sequência, em vários turnos, e eu vou segurando, segurando. É a equipe que você mais odeia enfrentar, entendeu? Que é... Não, na verdade, existem dois tipos de equipe que você mais odeia enfrentar. Que são os caras que ficam acabando com seu HP de pouquinho, e aquele cara que você pode bater 10 hits nele, ele não morre, entendeu? São os tanques. É, o que eu não gosto também são aqueles que deixam o terreno, tipo Sandstorm, coloca também aqueles negócios de Pikes lá, tá ligado? É, e eu jogo Steel Rock e Spikes. Eu fazia isso, a minha equipe era Sandstorm, Steel Rock e depois Spike, ou Toxic Spike, dependendo da formação. É um estilo de jogo. Mas aí que tá, o Pokémon ele te dá a opção de mudar isso a cada momento, entendeu? É, se quiser fazer... E isso é interessante, porque você pode fazer um time de cada estilo, você tem essa possibilidade, entendeu? É claro, dá um trabalho absurdo, mas é possível, entendeu? Não, é lógico. E além disso, você não tá limitado a, por exemplo, um Pokémon sempre vai ser assim. Cara, você tem Pokémons que tem, assim, movesets... Tem 20 movesets diferentes, cada um focado em um tipo de coisa, ou suporte, ou ataque, ou velocidade. Então, quer dizer, você não... É por isso que eu gosto de Dragonite. O Dragonite você pode fazer ele tanto pra ataque, quanto especial ataque, quanto pra velocidade, quanto pra defesa. Então, o Dragonite ele é um Pokémon muito híbrido, né? Esse é o legal dele. E você, Panda, qual que é seu estilo de jogo? O meu estilo de jogo também é mais rápido. Eu prefiro Pokémons mais rápidos pra jogar. Tanto que eu gosto muito de Pokémons elétricos. Ah, Pokémon elétrico. Sim, Pokémon elétrico normalmente é bastante rápido, isso é verdade. Jotun. E você, Jin? Malditos Joltons e velocidades insuperáveis. Eu sou o time de debuff. É. Esse é o chato. Tá. E o time debuff mais o Arcanine. Sabia que eu já vi briga física por causa desse tipo de batalha? Porque é o cara. Esse é o cara chato, ele é o cara que perde amizade, cara. Mas a ideia da gente falar tudo isso é pra vocês terem a noção de como o Pokémon é infinito, assim, versátil. Vamos dizer assim. É versátil isso. Aproveitando que a gente tá falando disso daqui, uma coisa que eu quero falar é o amadurecimento de algumas coisas do Pokémon. Por exemplo, antigamente Pokémon, você capturava Pokémon e pronto, você esquecia. Hoje, exato, você não captura o Pokémon, você simplesmente você captura o Pokémon. Você tem que verificar aí, ver status. Então você tem... É, porque tem que ser o Pokémon certo, né? Tem muita... É uma complexidade absurda pra cada monstrinho, né? Exato. É o que eu falei, você pode tipo, continuar jogando na forma que eu gosto de jogar, que é montando a equipe com os Pokémons que você gosta, mas dentre esses Pokémons, você escolheu o melhor dele. Você capturar o certo, né? Pro que você quer. É, então... É, mas, assim, isso é uma coisa que eu acho legal, que foi uma parte de amadurecimento, até porque eu acho que eles perceberam... Porque isso não chegou logo nas primeiras gerações, né? Isso chegou com o tempo em Pokémon. Não, isso foi implementado a partir da segunda pra terceira que cresceu isso. Pra quem não entende, só pra dar um exemplo, quando você vai jogar um Pokémon, você quer fazer um Pokémon do jeito que você quer, você chega a capturar até 100, ou até mais, né, de 100, do mesmo monstrinho. Seguinte, o resumo é mais ou menos assim, pra você ter uma equipe de 6 Pokémons, em nível competitivo, você não tem como gastar menos de 100 horas. Exatamente. Essas 100 horas são pós-game. Pós-game, 100 horas pós-game. Lógico, depois que você termina a aventura principal. A gente não vai entrar muito em detalhe nisso, porque vai sair da ideia do cast, né? Mas assim, só pra vocês terem uma ideia da complexidade que os jogos de Pokémon ganharam. Que é uma complexidade assim, se uma criança quiser jogar, ela vai conseguir jogar tranquilamente. Mas o jogo não é feito apenas para criança, ele tem uma complexidade que só mais adultos conseguem entender, entendeu? Mas assim, existem coisas que hoje estão mais evoluídas que já existiam no começo. Por exemplo, já existia um sistema de variação de status desde a primeira geração, entendeu? É claro, era muito diferente, muito mais simples do que é hoje, mas já existia. Então, aí você tem a noção de como o Pokémon é complexo, que os jogos de Pokémon são extremamente... cheio de coisas pra fazer, entendeu? Se você quiser jogar seriamente, vamos dizer assim. Como eu disse, na minha opinião, eu não conheço nenhum jogo com experiência, seja multiplayer, assim, mas imaginando um multiplayer competitivo que tenha mais variáveis que o Pokémon. Ele é o jogo, pra mim, que pra você é o jogo mais complexo multiplayer pra você dominar. Não existe um ponto que você fala assim, eu estou dominando 100% do Pokémon. Você sabe tudo o que pode, todas as possibilidades, tudo que você pode enfrentar e ter uma equipe infalível. Isso não existe. Não existe. Tanto que ele entrou com o maior concurso no nosso podcast 29, né? Porque senão, fudeu. Existe uma coisa que continua até hoje em todos os jogos de Pokémon. Ele tem uma premissa que ele não mudou desde a primeira geração até hoje, né? Que é a premissa, assim, de que cada jogador ele pode ter até 6 monstrinhos com ele e os outros que ele tiver ficam armazenados dentro do, vamos dizer assim, dentro das boxes, né, do computador. Os pokémons, eles ganham os levels de acordo com a experiência em batalha. Então, quando eles vão ficando mais fortes, eles podem ou evoluir ou aprender golpes novos, né? Dependendo de cada monstrinho. Cada monstrinho tem a sua regra diferente. Ou nenhum dos dois. Ou nenhum dos dois, né? É, vamos falar do Pinsir e do Lapras. Coitado. Cada pokémon pode ter até 2 tipos de pokémon. Tipo, existem vários tipos de pokémon, né? Existem 17 no total. Na primeira geração era 15. Na segunda subiu pra 17 e se manteve até hoje. E existem rumores... De mais 2 novos tipos chegando aí, né? De mais 2 agora nesse... Mas ainda não tem nada confirmado. Só pra ferrar com o metagame. Exatamente, mas... Se alguém conseguiu sair alguma coisa de saber tudo de Pokémon até hoje, quando lançar o próximo, já era. Já era. Não, se for verdade, né? Se for. Já era, mas assim... Esses tipos também... Cada Pokémon pode ter 2 desses tipos. E além disso, eles também têm habilidades especiais, né? Que são as Abilities. Que elas podem ser utilizadas dentro ou fora de batalha. Então é uma parada bem, bem, bem cheia de coisa pra você entender. Quem começa a jogar Pokémon hoje... É muito difícil uma pessoa que começa a jogar Pokémon hoje... Chegar nesse nível de complexidade... Sem cansar do jogo, porque é uma coisa muito difícil de você entender. Até pra dar um exemplo de como o jogo evoluiu até em complexidade, hoje você tem uma coisa que você não tinha na primeira geração, era você evoluir o Pokémon, tem Pokémon que evolui com determinado fator. Condição, felicidade, isso é uma coisa que foi implementada, assim, né, depois. Foi implementada e que eu achei, tipo, foda pra caralho, super válido. Hoje em dia existem, Hoje em dia existem N tipos de formas de um Pokémon evoluir, né? Olha aí. Tem Pokémon, hoje em dia, tem Pokémon que evolui aprendendo ataque. Ah, é? Tem Pokémon que é assim? Tem Pokémon... O Poliswine pra Mamoswine. Ah, ele aprende Ancient Power e ele evolui. Tem mais um que eu não lembro agora. Hoje em dia, as evoluções, elas dependem muito das características dos Pokémons, hoje em dia. Tem evoluções que acontecem com level. O Wipeon para Ambipom. Tem evoluções que acontecem com troca. Tem evoluções que acontecem com item equipado na troca. Tem evoluções que acontecem quando você usa um item. Tem evoluções que acontecem em locais determinados. Então é muito... Muita coisa pra entender. Tem evoluções com... Se o Pokémon aprende determinado ataque. Com pedras. Tem evolução que você tem que estar com outro cara na parte também. Tem evoluções que acontecem durante o dia ou durante a noite. Tem evoluções que acontecem de acordo com a época do ano que você tá. A felicidade, condição do Pokémon, felicidade. A felicidade do Pokémon, então, o quanto o Pokémon te odeia, tem muita coisa, entendeu? tem Pokémons até que evoluem, na verdade, geram uma nova evolução. Se você não tiver... Eles geram um novo Pokémon. Se você não tiver um Pokémon na party, né, se tiver um slot vazio... Ninjask, Cedinja. E tem um Pokémon que é todas as alternativas acima. Só pra fuder. Ele só não evolui com troca e com ataque. Pra encerrar um pouquinho essa parada, vamos só comentar um pouquinho mais sobre o que vocês acham das evoluções, né? Quais são as evoluções assim, que vocês acham mais interessantes que eles inventaram? Eu achava incômodo, na verdade, um tipo de evolução, que era o de troca. Na época que eu tinha o Green, cara, eu queria ter um Gengar. Eu precisava de um Gengar. 2! E eu não tinha como ter a porra de um Gengar. Porque o Gengar era o único que batia o Alakazam, né? Não, era porque eu gostava mesmo do Pokémon. Eu quero um Gengar. E não tinha como eu ter um Gengar, porque não tinha ninguém que tinha um porra de um cabo Link até o meu primo comprar, tipo, 2 anos depois. Então eu fiquei 2 anos frustradíssimo com esse tipo de evolução. Eu tive um pouquinho de problema pra entender. Mas eu fiquei extremamente feliz... quando eu descobri na época do emulador ainda, antes de ter meu Game Boy, que era possível você abrir dois emuladores e fazer troca com eles. Cara, eu falei, não acredito, velho, que é possível. Então agora eu tenho todos os Pokémon possíveis. Mas acho que a forma que eu mais gosto mesmo é normal, treinando e evoluindo por leva. E evoluindo. Independente se tiver o lance da felicidade. Quando você. Quando na primeira e segunda geração que você não tinha tantos métodos diferentes de evolução, você ficava se perguntando quando que o Pokémon ia evoluir. Porque você não sabia. Então você ficava assim, caraca, será que é no 36? Porque tem aquele que evolui no 36. Não, mas 36 tá muito perto. Será que não é... Tem uns que evoluem no 25. E se ele evoluir depois? E se ele não evoluir, entendeu? Era engraçado. Aí tem a porra do Hydreigon que evolui no 65. Que filha da puta evoluiu no 65, velho. Puta que pariu. O Dragonite já era um saco. O Dragonite já me cansava. Agora o Hydreigon, puta que o pariu. Não, mas ao menos o Hydreigon, quando ele é Suelius, ele consegue segurar um pouco. Não tanto, mas o Dragonair nem isso. Isso é porque agora eles estenderam um pouco essa questão de evolução, né? Desde a terceira geração eles já estão fazendo isso. É, de você demorar um pouquinho mais pro Pokémon chegar na última fase dele. Mas por que que eles fazem isso? Eu entendo que a ideia deles demorarem pra um Pokémon evoluir foi criada pra manter o gameplay, pra pessoa jogar mais tempo, entendeu? Porque mesmo que você termine o jogo, seu Pokémon ainda não evoluiu. É praticamente impossível você terminar o jogo sem o Hydreigon, com o Hydreigon, né? Porque é difícil você... Isso me vem o meu maior trauma com relação à evolução, que é o seguinte. Meu Deus. O meu sonho era chegar na liga com o Togekt, na época do Gold Silver. Togetic. Ah, Togetic. É. Tá aí outra frustração no cabeça. É, outra frustração. Descobri agora que não era Togekt. Bem, é Togekt. É, traduzindo Togetic. Evolução do Togepi. É Togetico X Podcast. É. Vamos lá, você me chama de Muji ou Mugi? Ivaldo. Mas enfim, fala, cabeça, fala. Aí o que eu sabia? Eu descobri e falei, pô, é felicidade. O que eu tenho que fazer com felicidade? Treinar. Carinho. Cortar o cabelo dele em Golden Rod. Então, é cortar o cabelo, vencer batalhas e não deixar ele morrer. Eu lembro que tinha um amigo que ele falava pra mim que quando seu Pokémon morria duas vezes, ele não evoluía por felicidade mais. Então você não podia deixar ele dar fight de duas vezes. Cara, era... Sério, é uma pressão psicológica foda, você não tem ideia. Hoje eu sei. Aí o que... Eu comecei treinando com o Asp Share, aí eu fui trocando, aí até o ponto que ele podia atacar sozinho. É. Só que, aí o que eu falei, bem, eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar ele morrer, então eu tenho que ter item que recupera vida. Qual é o item mais barato que recupera vida? É um item que é vendido no solo, na parte de baixo de Gonderud. Limonada. Que a mulher vende, só que, não é limonada, ele é uma erva, é Ruten, eu não lembro agora o nome exato da erva, mas... Ah, sei. Só que essa erva, ela tem um problema, ela é barata, recupera muita vida, só que ela diminui a felicidade do Pokémon. E eu não sabia, porque lá falava assim, ah, it's bitter, tipo, ela é azeda, é amarga. Eu falei, ah, exato, faz todo sentido, o Pokémon não vai ficar feliz se tá dando bagulho azedo pra ela. Eu não sabia, era um item barato que recuperava minha vida. Cara, eu fui treinando, cara, eu levei esse Togepi pro 80, como Togepi, e ele não evoluiu. Velho, eu falei, qual é o problema com o meu Togepi? Sério, 80, velho, ele morreu uma vez. Uma vez só. Eu tava derrotando liga inteira com o meu Togepi, velho. Togepi usando metrônomo, né? É, direto. Aliás, era um ótimo ataque. Caraca! E eu fiquei muito. Depois que eu fui descobrir que essa porra desse item diminuiu a felicidade, velho. Que raiva. Mas vamos entrar aí na nossa reta final de podcast e vamos pra parte, assim, emocionante, vamos dizer assim. Eu tenho uma coisa emocionante pra falar de Pokémon, que é o seguinte, eu achava muito maneiro aquele jogo de tabuleiro do Pokémon. Oh, mestre dos treinadores. Ah, sim, é isso, é mais puta, nostalgia. Puta, cara, mano, nostalgia, velho, puta, adorava. É um jogo tão simples, mas ele é tão divertido, né, eu também tinha esse jogo, era muito bom mesmo. Eu tinha o quebra-cabeça e minha prima tinha... Eu lembro dos tempos que eu ia pra Piracaia, no sítio da minha tia, e jogar isso com meus primos. Era um jogo muito bom. Mas, bom, voltando aqui à pauta, assim, eu queria que cada um agora, um por vez, falasse um pouquinho sobre o que Pokémon representa na sua vida. Pra gente encerrar o podcast, assim, com chave de ouro, né? Então, eu já vou prometer uma parte 2 e, quem sabe, uma parte 3, né? É um universo que cabe. porque basicamente, eu vou ser sincero com a galera que tá ouvindo, a gente não chegou nem na metade da pauta. Não. Não mesmo. Porra, velho. A maior pauta da história. Mas a gente já tá com 2 horas de gravação, então é melhor a gente ir pra reta final. Então, eu quero que cada um... É uma tese de doutorado essa pauta. O seguinte, o Kiber não escreveu uma pauta, escreveu uma Bíblia. Eu escrevi uma Bíblia. Cara, é uma tese de doutorado. Eu quero que cada um fale um pouquinho do que é Pokémon na sua vida pra gente terminar aqui. Vamos lá. Pera aí, antes eu preciso da piada. O Ash, ele devia fazer... Ele devia fazer mestrado no Pokémon. Ele virava o mestre. Putz, todo mundo... Eu precisava. Então, assim, pra começar, eu quero que dessa vez o Mugi fale primeiro o que é Pokémon pra ele. Pokémon, pra mim, é uma coisa mágica que eu conheci como criança e jogo até hoje como se fosse uma criança. Não mudou muita coisa, ou seja... Né? Ou seja, tá na mesma. Tá na mesma. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou assim, eu levo a situação assim. Eu não sou uma pessoa crítica, por isso eu sou feliz. Então, pra mim, é... Nas horas vagas. Não, é verdade. Eu olho... Não, eu concordo com o Mugi nesse ponto. Eu olho as coisas com o olhar de uma criança, quase sempre. Porque eu não vejo se a coisa ao lado crítico da coisa. Eu vejo a coisa pelo lado, se eu gosto ou se eu não gosto, entendeu? Esse é o meu olhar de criança para as coisas. E por isso eu sempre sou feliz. Ou seja, o Mugi todo dia entra em carro de estranhos que oferecem bala pra ele. Não. A visão infantil. Eu vou falar pro Marcos te oferecer uma bala. Não, mas aí o que acontece? A visão infantil tá... Eu sempre olhei pra Pokémon e sempre gostei daquilo. Então não importa pra mim se alguém chegar e falar isso é coisa de criança. Porque eu tenho um olhar de criança. Então... Eu sou uma criança, né? Lá dentro. Então, e eu sempre serei. Não tirem meus biscoitos. Então, assim, Pokémon é aquele negócio que você consegue deixar você... Você pode ter 60 anos, mas você vai ter o espírito de uma criança jogando aquilo. Entendeu? E o que eu posso dizer que Pokémon é que eu provavelmente joguei todos os jogos, como todos aqui, e jogarei todos os jogos que serão lançados até morrer. Vou te falar que eu não joguei todos os jogos, não. Porque tem uns spin-off chato pra caralho. Puta não, que pariu. Eu não tô falando spin-off. Eu posso dizer que da série principal eu joguei todos. Os spin-offs não, mas da série principal eu joguei. Eu só não joguei o Green. Joguei todos. Eu só não joguei o Green. Enfim, pra mim, Pokémon Panda, Pokémon... Cara, pra começar, foi um jogo que marcou muito minha infância. Por quê? Assim, eu só tive acesso justamente porque minha tia, que tava no Japão... Me deu esse jogo e me deu o Game Boy também, que era dela tal, antes dela ir pra lá. Porque até então, minha mãe não tinha condições de comprar pra mim, entendeu? Um Game Boy, ou até mesmo um jogo que seja original, pirata, do Game Boy, do Pokémon. E na época, até então, na época também só tinha, o único console que eu tinha era o Super Nintendo. E depois eu vim ganhar esse Game Boy. E eu joguei Pokémon, assim, demais, cara. Gastava pilhas e pilhas. Aquela porra era 4 pilhas. Pode crer. 4 pilhas pequena. Nossa, gastava todo o dinheiro que eu ganhava de... Não, pequena não. Era 4 pilhas normais o tijolão. Não, então, pequena. Tem a palito, tem a pequena, tem a média e tem a grande. Exato. Eu compartilho da sua dor. Só que a minha mãe comprou o Super Game Boy pra mim e eu jogava no Super Nintendo. Meu, eu no Game Boy Color, que eu tive o Game Boy Pocket, na verdade. Eu gastei muita pilha. Mas depois, quando eu comprei meu Game Boy Advance, também já existia aquelas baterias com carregador que você acoplava no Game Boy. Aí eu passei a carregar, né, pra não gastar tanta pilha assim. O problema é que o Game Boy que eu ganhei da minha tia, ele tava zoado essa parada de onde carregava, entendeu? Até tinha um carregador. Ah, só um interessante rapidinho, desculpa te interromper, Panda. É que naquela época que eu comecei a ter o carregador de Game Boy, os lugares preferidos meus na casa eram os perto de tomada. Então. Eu tinha. Falando aí então de bateria rapidinho, com a história que era engraçada, é coisa de criança idiota, né? Porque a pilha no Game Boy Color, ela é. Eu não sei se no original, no Game Boy Classic também, sempre que eu não tive. A força com que o LED vermelhinho tava aceso definia mais ou menos a sua pilha, né? Ele tinha, tipo, mais ou menos isso. Aí olha a cabeça do moleque esclerosado, né? Quando eu tava com o Game Boy embaixo do sol, o LED ficava mais fraco, porque a luz do sol é muito mais forte. Então, ele gastava mais pilha embaixo do sol. Deus, eu não acredito. Eu não podia jogar o meu Game Boy embaixo do sol. Nunca, porque a pilha acaba mais rápido. Então, se eu jogava, por exemplo, sei lá, andando na rua com a minha mãe, eu ficava desviando o Game Boy da luz do sol pra deixar na sombra. Porque não podia jogar no sol, porque ia acabar a bateria. Cara, sério, foram anos fazendo malabarismo, velho. Cara, é... hoje eu olho e falo, cara, como que eu era tão idiota, né, velho? Mas na época fazia todo o sentido do mundo. E, cara, era o único jogo, assim, que eu jogava direto, sabe? Eu, às vezes, final de semana eu ia ajudar minha mãe na feira. Eu ficava pensando o tempo que eu... Só de voltar pra casa pra jogar Pokémon... E eu gostava muito também do desenho que passava, gravava na fita. E tipo, teve uma época que eu fiquei sem assim, afastado dos jogos, da internet um pouco assim. Eu fiquei bem recluso assim na vidinha que eu tava levando, não vem ao caso agora. Mas assim, o que me trouxe de volta também foi Pokémon, cara. Eu ganhei um DS de outra tia minha que foi pro Japão, olha só. Presente de formatura de ensino médio. E qual foi o primeiro jogo que eu procurei? Pokémon, cara. Cara, com certeza. O meu Game Boy Advance e o meu DS eu comprei inicialmente por Pokémon. Não me interessava o que tinha junto, velho. Foda-se, sabe? Era Pokémon. O DS, eu pedi pra minha tia, né, que ela perguntou o que eu queria. Um PSP ou um 3DS? Eu pedi um 3DS justamente por causa de Pokémon... E de Mario 64 DS, que também eu já tinha jogado dela quando ela trouxe. Peraí, não era um 3DS, era um DS. Não, um DS, desculpa, corrigindo. Enfim, no fim não fez diferença porque ela me deu os dois, tanto o DS quanto o PSP. Mas enfim, e assim, foi o primeiro jogo que eu procurei, eu vim com o primeiro jogo que eu peguei foi o Soul Silver, né, E joguei demais também, que era inclusive a geração que eu mais gostava, a segunda geração. Joguei muito o Pokémon Soul Silver, aí quando eu conheci a galera, conheci vocês e tal, o Kiba e tal. Puta, cara, Pokémon Black White. E agora eu estou esperando aí pra comprar meu 3DS, não que eu já tenha vontade, mas que como estou em contenções de gastos, eu preciso comprar na oportunidade certa, que vai ser em meados de outubro. Olha só. Então assim... Cara, Pokémon é. Assim, é Deus. É Deus. É Deus, é Arceus. É muito foda, é Arceus. É Arceus. Pokémon é Arceus. É foda. Não tem muito o que falar, não. É isso aí, é o sentimento que vale. Cara. Agora é a vez do Jim. Pokémon. O que é Pokémon pra mim? Uma futura tese de mestrado. Pronto, próximo. Olha aí. Como assim? Não tá, né? Aguardem e lerão. Aguardaremos a tese de mestrado. Então o Jim realmente vai ser um mestre Pokémon, velho. Mestre em Pokémon. Não, eu já pensei em fazer um tese de mestrado sobre Pokémon, mas primeiro tem que me formar. Vamos lá. Exato. Primeiro é bom ter o primeiro diploma, depois entrar no mestrado. Não, mas eu pensei nisso, cara, porque, tipo, dá pra fazer uma tese de mestrado muito fácil. Dá pra fazer... Quem quiser, Pokémon. Quem, assim, estuda exatas, matemática, dá pra fazer uma mestrado de Pokémon. Física, biologia, dá tudo fazer. É que, na verdade, pra quem não sabe aí, galera, faço... Teologia. Teologia Pokémon, ele estuda o Arceus. Então, pra quem... Não, agora falando sério, pra quem não sabe, eu faço game design. Então, é super válido eu fazer um mestrado de Pokémon. Tipo, não tem por que não, entendeu? Tudo bem. Pra mim fica um pouco difícil. É interessante. Eu, se eu tivesse nessa área, eu faria, com certeza, né? Mas hoje em dia o mundo me levou pra outros caminhos, então não vai rolar. Mas enfim, agora é a vez do cabeça. Essa vida tortuosa. Ah, vamos lá. Quem ouviu o podcast sobre games que marcaram... Nossa, cabeça fez uma antítese de Pokémon. É. Então, sabe que eu falei que pra mim Pokémon é o jogo da vida. Assim, eu tenho que escolher um jogo. Se falar assim, um jogo é Pokémon. O cabeça ele cheatou porque Pokémon não valia falar em nada porque era um concurso, mas ele falou. Mas ah, é válido. Não, mas ó, quem pediu o jogo da vida foi o Rods. Falem com ele que foi o host, ele improvisou na pauta. Não tenho culpa, improvisou na pauta. E eu posso falar que assim, Pokémon é o meu jogo da vida. Primeiro, porque eu acredito que ele chegou no momento certo pra gente. Talvez até pra mim, porque como eu sou mais novo do que todos eles, então assim, eu era realmente criança. Quando o desenho começou a passar assim, realmente criança. E da mesma forma que talvez pro pessoal que hoje tá na casa aí, do que cresceu, nasceu na década de 80, cresceu na década de 90, tem como Mario o jogo da vida, o Super Mario, que cresceu com isso, eu cresci com Pokémon. A minha infância, eu posso dizer que os melhores momentos que eu me recordo tem relação com o tempo que eu jogava Pokémon. Hoje, Pokémon, não, ele pra mim já não tem mais o mesmo brilho que tinha. Como acredito que pra maioria de nós aqui que estamos, o Pokémon, você sente que tá faltando aquele brilho, aquela magia, porque a gente cresceu. Infelizmente, a gente não é mais o público-alvo do Pokémon, por mais que a gente goste. Mas assim, eu posso dizer que o Pokémon foi determinante pra minha experiência como um jogador de videogame. Como, assim, realmente foi aquilo que eu posso dizer que foi o meu maior entretenimento durante toda a minha infância. Eu, por mais que eu tenha jogado outros jogos, o Pokémon foi o primeiro jogo que eu comprei um console por causa dele. O primeiro jogo que eu fiz compra por pré-venda. Sabe quando você não quer esperar, você não quer comprar o jogo? Ah, tanto faz, você quer comprar antes, você quer ser o primeiro a receber o jogo na sua casa e terminar. Ó, é aquele negócio, eu falei que assim, vai ter lançamento mundial do XY, eu vou estar madrugando na frente da loja, tá ligado? É, e vai ser que nem eu e o Feto, que a gente foi no dia do lançamento e a porra da loja não tinha, velho. Raiva, que raiva. Ah, não. Acho que eles não vão fazer isso, eles não fazem isso com o jogo 3DS. Eles não fazem isso com o 3DS, mas enfim. O Pokémon foi o primeiro jogo que eu me dispus a sentar e estudar pra ser o melhor. Eu tive o meu período na quarta geração que eu falei, eu vou ser o melhor. Eu sentei e comecei a estudar a estratégia. Todo dia internet, imprime, lê, estuda, vê o que é melhor. Eu, sabe, foi uma coisa que ele trouxe esse meu lado de querer transformar isso pra ser na maior parte da minha vida. Eu queria ser o melhor. Sabe, nossa, vai querer ser o melhor? Mas, não é isso, sabe? Mas quando você quer ter, você quer estudar ao ponto de você ser incrível naquilo. Porque aquilo faz parte de você. Ele é um pedaço tão grande de você que você não pode considerar. Ele deixa de ser um hobby e vira uma paixão. O Pokémon é uma paixão pra mim e acredito que é pra todo mundo aqui, assim. Então, eu acho que não tem mais como dizer nada além de que, assim, Pokémon é, com certeza, uma das partes mais importantes da minha vida. É e vai continuar sendo. Muito bom. Ó, agora vocês sabem porque o apelido do cabeça é cabeça. Quando você coloca o Pokémon dentro de si. É, a minha cabeça é uma Pokébola. Eu acho que eu vou falar bastante aqui agora, vou ser chato. Porque Pokémon pra mim... Isso, deixa eu fazer minha janta. Porque assim... Faz a sopa pra nós. Faz a sopa pra nós. Ó, gente, tchau, acabou o podcast. Não, porque assim, Pokémon pra mim é uma coisa que, assim, definitivamente mudou minha vida, entendeu? Falando sério, assim, se não fosse Pokémon, eu acho que eu nem estaria aqui no Projeto X. Porque se não fosse Pokémon, eu não teria nunca entrado pro mundo otaku e depois partido pra esse caminho mais nerd. Então acho que eu nem conheceria todos vocês aqui que estão gravando comigo hoje, né? É claro que é difícil a gente saber como que a nossa vida teria sido se a gente tivesse ou não tivesse feito alguma coisa no passado. Mas eu acredito que se eu não tivesse gostado de Pokémon lá no começo, se meu irmão não tivesse trazido disquete com o jogo lá pra eu jogar, acho que eu nem estaria aqui, não saberia nem quem são vocês e talvez estivesse ouvindo um funk lá na rua agora, entendeu? Nossa! Eu te falava, você pode falar que o Pokémon te salvou do funk. Também, mas assim... Não que o Kiba não cante aleleque, leque, leque, leque na chamada. É, não, só na hora de testar o áudio. Mas assim... Seria mais frequente. Pokémon marcou minha vida, tipo, fez eu ser quem eu sou hoje. Eu falo que Pokémon é a série mais importante pra mim. Porque assim, Pokémon me fez ver que pode existir um universo, mesmo que fictício, que faz a gente fugir um pouquinho da realidade. Pokémon, de uma forma, é a minha série preferida. Não posso falar que tem outra que eu goste mais. Eu gosto muito de várias séries, mas acho que Pokémon é a série que eu mais gosto. É a série mais inteligente que eu já conheci, a série mais divertida, é a série que mais me entreteve. E hoje em dia, eu sou muito mais aberto a outras coisas do que eu era antes, mas Pokémon continua sendo a mesma coisa pra mim, entendeu? Por mais que hoje em dia eu não gaste tanto com besteira quanto eu gastava antes, ou até gaste um pouquinho mais em outras besteiras, eu ainda continuo focado em Pokémon. Então, se sai um mangá em inglês, eu vou lá comprar, porque eu acho interessante. Eu li o mangá em inglês, mesmo sem entender nada de inglês, só pra, pra saber como é a história, entendeu? Pra falar que li mesmo, pra falar, ó, eu tenho um conhecimento um pouquinho a mais do que eu tinha antes, entendeu? Pra falar que leu. E Pokémon foi o primeiro jogo que eu tive mais de 200 horas jogadas. E isso foi em um jogo só, se contar todos, eu posso passar das 1000 horas, sem brincadeira. E com certeza, foi o jogo que eu mais joguei na minha vida inteira, porque, porra, né? Também, aqui... Eu posso falar que, assim, eu comprei meu Game Boy pra jogar Pokémon, eu comprei meu Game Boy Advance pra jogar Pokémon, eu comprei meu DS pra jogar Pokémon e eu comprei meu 3DS, que eu ainda sei que eu vou jogar Pokémon nele. Tô com Kiba. E eu tinha certeza que você queria o 64 pra jogar Pokémon Stadium. Sim, eu tive o 64, mas eu não tive o cartucho. Eu tenho o 64 só por causa do Pokémon Stadium. Sim, eu tive o 64 e eu joguei muito Pokémon Stadium. Olha só. Bom, hoje em dia eu percebo que, assim, pouca coisa mudou na minha vida com Pokémon. É claro que hoje eu tô mais adulto, eu tenho uma visão diferente da série. Como o Cabeça disse, a série tá começando a perder um pouquinho do seu brilho, é verdade. Mas ainda assim é uma coisa que toda vez que sai alguma coisa nova, isso, sabe, minha cabeça... Pira. Começa a focar nisso, eu piro. Eu me tornei hoje uma pessoa mais séria, eu sei diferenciar a realidade de um jogo, tá? Eu falei que a gente sai de vez em quando da realidade, mas porra, eu vivo no mundo real, eu tenho uma vida, eu tenho coisas pra fazer. Mas quando eu tô no momento de lazer, o que mais me entretém até hoje é Pokémon. E assim, eu acho que todo mundo já falou isso, mas Pokémon é muito marcante pra mim, sabe? Eu sempre fico de olho em tudo que sai, eu gosto de escrever muito sobre Pokémon, eu tenho muito texto que eu publiquei, tem muito texto que eu não publiquei sobre Pokémon na internet aí. Eu tento ter todos os jogos, eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado o jogo antigo hoje em dia, mesmo sem nem ter mais como jogar. Porque hoje eu não tenho mais como jogar os jogos do Pokémon Red, por exemplo, mas eu tenho o jogo. E o Pokémon, acho que eu posso dizer que Pokémon fez eu ser quem eu sou hoje. E por isso que eu digo, que eu disse no começo do cast, né, que esse é o meu jeito de viver e ninguém nunca foi igual. Porque assim, Pokémon é a série mais importante pra mim hoje, foi no passado e eu acho que vai ser sempre no futuro, entendeu? É isso aí. É, como a gente falou, eu acredito que pra todos nós aqui, como marcos da cultura pop, às vezes a gente vê gente falando, olha, tal filme ou tal série me moldou. A gente vai falar às vezes muito de Star Wars, às vezes, da pessoa que nasceu na década de 80, ou coisas mais antigas até, mas eu posso dizer que Pokémon moldou meu caráter. Como o Kiba falou, eu sou também o que eu sou hoje por Pokémon. Ele... Cara, é demais, eu acredito a Pokémon tudo que eu tenho hoje, porque se não fosse Pokémon, acho que eu não teria vivido a vida que eu vivo hoje, entendeu? E se eu me sinto bem com a vida que eu levo hoje, é porque Pokémon foi uma escolha certa na minha infância, vamos dizer assim. Isso, e agora, e pensando aqui, eu acho que a minha abertura eu acertei também, porque a minha parte, o Kiba falou, nunca foi igual, eu falei, a minha vida é fazer o bem e vencer o mal, porra, advogado, né? Direito, porra, tá aí! É isso aí. Eu fiquei com o que sobrou. Você ficou com Pokémon. Eu tenho uma coisa aqui, ó. Eu tenho uma coisa aqui que eu só lembrei agora, que eu acho que nenhum de vocês pode bater isso, mas eu vi um Pikachu de verdade. Vamos? Quê? Eu vi um Pikachu de verdade. Quando eu tava, tipo, sei lá, no primeiro ano. A gente foi num museu que era uma exposição de coisas japonesas. Ou era na oitava série. Whatever. Quando eu tava na escola. E um pessoal lá pegou, matou rato no Japão, pintou que nem o Pikachu e empalhou, que era uma crítica ao bagulho pop, né, a arte pop, uma crítica à sociedade em si. Então eu posso falar que eu vi um Pikachu de verdade. Se ele te deu choque, não é um Pikachu. Não do melhor jeito possível, né, mas tudo bem. Bom, eu queria dizer aqui pra vocês que ainda aguentaram esse monólogo que eu fiz, esse monte de coisa que eu falei. Eu anotei em tópicos pra não esquecer de nada do que eu queria falar, vou confessar pra vocês. Mas eu já tava pensando nisso muito antes da gente gravar esse cast, acho que eu fiz essa pauta há bastante tempo. Eu queria avisar pra galera que tá ouvindo o podcast, assim, a gente não falou tudo que a gente tem pra falar sobre Pokémon, ainda tem muito mais pra falar, muita coisa mesmo. A gente não deu foco muito pros jogos, a gente falou bastante, mas a gente não deu o foco que eu queria ter dado desde o começo. Então ainda tem muita coisa pra comentar. Então eu já prometo uma continuação desse podcast. Eu garanto que vai sair uma continuação. Não posso dizer quando, mas vai ter. E eu acho que a galera que tá aqui também vai querer que saia essa continuação. Sim, com certeza. E eu queria agradecer a todo mundo que ouviu aí o podcast até o final. Não se esqueçam de mandar e-mail pra gente, né? contato@projetoxpodcast.com.br. E alguém tem mais alguma coisa pra falar? Siga-nos no Twitter e curta no Facebook. E o podcast tá acabando e tá tudo bem agora. Tá tudo bem agora, como diz o Entei. Então, Entei, tá tudo bem agora. E estamos decolando de novo! Mas assim, fiquem aí com caixa de entrada, vai estar interessante, como todo caixa de entrada, muito engraçado, muito divertido. E também vai ter alguns erros, pelo que eu percebi aí durante a gravação. Que isso, nem? E no futuro a gente lança o Projeto Y Podcast. Projeto Y Podcast, mas é isso aí, valeu galera, obrigado. Ah, Pokémon XY. Ah. Nossa, é um gênio. Demorou, né, caiu a ficha. A gente tá falando do Mug, né? Aí galera, valeu, muito obrigado por ter escutado esse podcast. Fiquem aí até a próxima, hein? Valeu e até mais. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Começando mais um Caixa de Entrada, pessoal. E, por milagre divino, eu, Mugiwara, estou gravando com... Eu, o Cabeça. Eu não diria divino, no cara, ânimo. Não. É que você falou divino, parece que é uma coisa que a gente tá tentando há muito tempo. Como assim? Não, não é. Tudo... Não, na verdade a gente não tá tentando, você que não deixa eu gravar com você. Na verdade a gente foi impedido por um tempo, porque nossas últimas gravações sempre davam merda. Sempre a gente falava uma besteira, a gente dava uma bola fora. A gente tá há 25 podcasts sem gravar juntos. Podcast a gente até gravou junto. Por sinal, ele entrou num podcast que não era pra ele estar, e eu não esqueci. É porque tinha outras pessoas isso. Pra impedir a gente de falar besteira, né? Na verdade, eles sempre tentam, né? Nunca, não é sempre que dá certo, a gente sabe. Vocês ouvem podcast, vocês sabem as besteiras que tem por aí. Mas a gente tá de volta, eu e o Mugi. Não sei se isso vai ser bom, se vai continuar, se vão proibir a gente de novo. Tudo pode acontecer. Bem, primeiro de tudo, vamos falar dos nossos grandes parceiros, né? Eu tô feliz hoje, não sei se vocês pararam na minha tonalidade. Tá feliz, o Mugi tá feliz, eu tô morrendo de sono, tô cansadaço, não sei se vocês pararam também. Bem, primeiro de tudo, parceiros, Anypare, o Dollars Cast, Leg Cash, o Ota Crazy, Mini Clouds, o Level 1 Podcast, Omega Cash, o Otakologia Cast, Coffee Unlocked, a Club Project e nosso mais novo parceiro, o Coletivo Cult. Que por alguma razão o Dean se referiu como um ônibus de gente legal, mas não é cult, tá, gente? De legal, é cult, tipo de cultura. É cult. Sabe a TV Cultura? Então. É o ônibus de pessoas cult. Quer dizer, a piada já não era boa. O cara ainda teve o trabalho de piorar, velho. Olha pra você ver que ambiente a gente vive. É difícil. Mas olha, pessoal do Coletivo Cult, muito gente fina. Eu vou estar aparecendo em algum podcast por lá futuramente. Mas enfim, esperem. E mas ouçam lá, eles têm o podcast semanal, o Retro News. Isso, um podcast que é mensal, que é o Rádio Cult. Rádio Cult, eu ainda espero ser chamado pra pra sessão de quadrinhos do Retro News. Então eu tô me convidando, tá, Sr. B? Se é que você vai ouvir esse podcast. Bem, pessoal, é com muita felicidade, por isso que eu tô feliz, eu acho, de deixar um recadinho aqui pra vocês. Nós, do Projeto X Podcast, estaremos fazendo a cobertura do UpABC. Exatamente, eles estavam preocupados com a chuva, chamaram a gente pra fazer toda a cobertura do evento. A gente vai começar com a estrutura de metal, depois passar, né, o... Nossa, que piada horrível, meu. Que piada. E depois você reclama das minhas, só que eu sou um retardado que eu rio de qualquer coisa. Que piada horrível. Ah, foi horrível. Enfim. Foi. Então a gente vai estar por lá, vai ter muita coisa legal, ótimas bandas, vai ter Sugoi, vai ter Super Freak, vai ter sala da Anypare, ó, a pessoa da Anypare aí. Anypare, nossos parceiros, a gente vai lá jogar. Finalmente, preciso jogar Pokémon por lá. E outras cositas. E então, se vocês verem a gente por lá, a gente precisa fazer camisa, né, cabeça? Será que a gente consegue fazer teu evento? Sei lá, dá. Se a gente tentar, acho que dá, mas se vocês virem a gente, talvez vocês conheçam nossos rostos pela página do Quem Somos. É, pode vocês, falar com a gente. Se vocês nunca repararam, lá no site tá escrito Quem Somos. Lá em cima, se você isso. Clicar, vai aparecer a fotinho de cada um. Exatamente. Pode ser que dê pesadelo, melhor se não ver isso depois das 8. Pessoas com problema de coração, eu recomendo não acessar. Idosos, grávidas, cardíacos, né? E menores de idade, melhor vocês não abrirem, pode causar alguns transtornos. Exato. Mas se vocês virem a gente, podem vir conversar com a gente, não tenham vergonha. Não. O bug não morde, ele é assim, sempre. É. Não vai passar a doença, ele é vacinado. Então, você pode vir falar com a gente. Mas peraí, eu já falei que eu não mordo. Você já falou que eu não mordo. Não, então mas, não vou, mas nem toda doença é por mordida. Às vezes por osmose. E aqui a gente hoje vai ter que ler bastante e-mail. A gente recebeu bastante e-mails de cast de Digimon. Logo, vocês, ó, a gente recebeu muito e-mail de Digimon. Logo, vocês, fanboys de Pokémon, que querem provar que Pokémon é melhor do que Digimon, vocês têm que mandar no mínimo o dobro. Exatamente. E não é muito difícil provar não, viu? Porque é melhor. Ah. Eu quero que vocês, fanboys, briguem comigo. Não, tô brincando. Meu Deus. A gente já discutiu um pouco disso, mas eu gosto mais de Pokémon. Então vamos aos e-mails. Começando pelo Bolsa. O Mug, eu tenho certeza que quando ele leu isso, ele leu Bom Clayson. Bom, tenho certeza que você fez a ligação, mas certeza. Não assim. Tinha feito assim. Ah, duvido. Porque é bom com N. Não, então, o U é o N de cabeça pra baixo, você se reparou. Olha. Digita o N. Eu tinha ligado com Bon, na verdade, de Sakamichi. Bom, começando pelo e-mail do Bon Sam, que ele mandou um e-mail com o seguinte conteúdo. Olá, pessoal do Projeto X. Acabei de ver... Peraí, eu queria só... interromper você, só pra vocês saberem o assunto dele, desse e-mail, foi o seguinte. Vocês leem esse daqui também? Você quase não me interrompe, né? Você gosta, você tava esperando. Não tinha necessidade nenhuma de você ter feito isso, né? Mas beleza. Bom, a gente lê esse tipo de e-mail, sim. A gente, na verdade, lê todo tipo de e-mail, né? A gente não tem preconceitos contra e-mails. Até se você for fanboy de alguém, a gente lê e-mail. Viu, isso. Fernando? Pode mandar e-mail, o Mug responde. Não. Então, o que ele mandou no e-mail foi o seguinte. Olá, pessoal do Projeto X. Acabei de ver que saiu um podcast sobre Digimon. E mesmo sem ter ouvido, corri aqui para deixar a minha história. No primeiro Digimon, eu e meu irmão éramos pequenos. Eu com 9, meu irmão com 7 anos. Tínhamos nossos Digimons / Digi escolhidos favoritos. Eu gostava do Matt com o Gabumon e meu irmão do TK com o Patamon. Caraca, alguém gostava do TK, velho. Peraí, nota. Eles gostavam simplesmente dos irmãos e o mais velho. Ele gostava do irmão mais velho. Do mais velho. E o mais novo gostava do irmão mais novo. Eu sempre achei o TK um saco na primeira temporada, também. Mas tudo bem. E eu lembro que sempre tirava sarro dele. Nossa, mas seu Digimon é muito fraco, não faz nada. Por que você gosta dele? E o meu irmão respondia... Eu gosto, uai. Sim, sou mineiro. Ou somos mineiros, espero que os dois sejam. Simplesmente gosto dele. Eu nunca esquecerei a nossa cara, principalmente a minha, quando vimos a Digievolução pela primeira vez. Sensacional, meu irmão me zoou de volta por semanas. Fala que o Patamon é fraco, fala! Que ele vira o Angemon, que é tipo o cara chuta bundas quando ele aparece. É. Primeira vez. Enfim, deixando meu recado, também gostaria de agradecê-los. Acompanho a maioria de vocês desde o FS e sou muito fã, principalmente do Rods e da Fofoca, com todo respeito. Mas todos são muito bons. Muito obrigado por não excluir o nosso. É, e nós também gostamos de ser elogiados, né? Nós somos vaidosos. Eu moro longe de casa. Eu moro longe de casa. Eu moro. Entenda que, por exemplo, pessoas que nem você, cabeça. Tá, entendi. É que eu considero, tipo, a minha casa fora de Taubaté a minha casa. Mas eu entendi, agora entendi. Faço faculdade e a viagem é cansativa, sendo que não consigo dormir. Por isso, baixo logo uns 5 podcasts de uma vez quando vou viajar, que não escuto toda semana por falta de tempo. E escuto tudo de uma vez só. Na última viagem, escutei os dois de Mortal Kombat. Aleluia! Aleluia! Alguém baixou a parte 2 e escutou. Baixou e escutou. E escutou. Caraca, já é um milagre tipo duplo. A double miracle. Porque meu colega sumiu com meu cabo de dados e tive que escutar os podcasts antigos. Ai, caramba. Ah, só por isso ele escutou só de MK2. Por isso, Mortal Kombat. Só tinha MK2, ele falou, porra. Vou ter que escutar a parte 2, senão vou ter que escutar 6 vezes a parte 1. Ai, por aí. Aí ele falou que mesmo decorando as partes engraçadas, ele ria do mesmo jeito. Enfim, muito obrigado por me fazerem companhia. Continue com o bom trabalho. Se não lerem no ar, por favor, pelo menos responda para que eu saiba que foi lido. Abraço. Sim, nós lemos no ar e espero que você tenha ouvido até aqui, porque esse podcast vai ficar gigante. Cara, muito obrigado realmente por você. É muito bom a gente ouvir, assim, ler um e-mail de uma pessoa que gosta bastante da gente, que baixou todos. É bom saber que a gente consegue te entreter numa viagem de ônibus. É. E, cara, muito obrigado por ter baixado a parte 2. Muito obrigado. Bem, o próximo e-mail é de uma pessoa já de carteirinha marcada, carimbada. What? Né? Nossa. Você misturou vários jargões, assim, né? Você, tipo, você misturou tudo. Não é figurinha carimbada, não é... Figurinha carimbada, não é isso. Não é fã de carteirinha. Tipo, o cara juntou os dois e, tipo, foda-se, né? Vamos falar o que é bom. O nosso próximo e-mail é de um fã com... É uma figurinha carimbada aqui no Projeto X. Todo mundo se dá bem com ele e ele sempre manda e-mail pra gente. É do nosso grandíssimo Rafael Taira. Grandíssimo, a gente, na verdade, não sabe a altura dele. Na verdade, ele não é grande, ele é pequenininho, ele é baixinho. Ah, então ele é o nosso pequeniníssimo Rafael Taira, ou... sei lá. Mas, enfim, o assunto dele, simplesmente, ele já começa falando. Número de vezes que o Rod diz Digimões... você falou 5 ou 6 vezes. Acho que foi o número de vezes que o Rods diz Digimões. Você errou, foram 4. O Mug contou as vezes que o Rods falou Digimões. O Jim contou e ele me falou. O Jim. É porque o Jim editou, né? Então tá certo. E ele comentou um pouquinho sobre a parte do cast de Digimon também. Ele colocou aqui, né? Uma informação bem válida, porque eu, o Anta, não consegui responder no cast, então ele colocou aqui. Parabéns. Os vilões do Digimon 3, do último pro primeiro, de Reaper, Devas, Belzemon, puta, eu não sei ler esse daqui, cara. Deve ser Zukialmon. Então é isso daí que o Cabeça falou. Impmon, Mitsuyamaki. O Impmon, se não me engano, ele é a pré-evolução do Belzemon. É. Se não me falha, eu lembro que o Belzemon, cara, ele era muito foda. Ele chutava a bunda, assim. É, nossa. Ele tinha aquela shotgun dele. Ele tinha uma moto, velho. Ele tinha uma moto. Que Digimon tem uma moto? Ele me lembrou agora, Mugi, aquele filho da puta do Final Fantasy VII, o... Vicent Valentine. Ele tinha, tipo, estilão, a shotgun, não sei o quê, tinha o estilão. E ele coloca aí, meu pensamento, puxa, a Angel Omon teve uma digievolução que virou um dragão, e pelo que um de vocês falou, ficou de evolução feia. Então quer dizer que Angel Omon ficou baranga? Caramba. Nossa, foi forte. Olha só. Pra ver que as piadas não melhoram nem dos nossos ouvintes. Não tem piadas boas nenhuma. Eu acho que nossos ouvintes estão começando a ser contagiados por piadas ruins nossas. Lembra quando eu falei que não pega doença? Então deixa pra lá. Esquece. Pega sim. Bem, próximo e-mail é do Roberto de Oliveira Zurita, que chutou, falou, cara, o e-mail dele foi assim... Hunter, Hunter, Hunter, Hunter, Hunter, Hunter, Hunter. Ele falou, é Hunter, Hunter. Não, ele falou assim, outra. Tem que ser Hunter, Hunter, não tem outra. É Hunter, Hunter, cara, não é. Ele falou que esse cast ia ser de Hunter, Hunter. E as ele outras opções seria, se não é Hunter, Hunter, é Disney ou é o filme número 23. Acabou tudo. Eu queria muito saber de onde você tirou o filme número 23, mas muito. Eu tenho muita curiosidade. Mas, cara, não era Hunter, Hunter. Ele deu all-in no Hunter, Hunter e não foi. Mas se te alegra... Eu já dou uma dica que não vai ter um cast sobre Hunter x Hunter, mas vai ter um sobre alguma coisa legal por aí vindo. Vai ter um cast sobre varas de pesca, porque o Gon usa varas de pesca. Exato. O nosso próximo e-mail é de quem, Mug? É do Matheus de Carvalho, ou melhor dizendo, Tryonaut. que ele mandou não só um e-mail, mas também mandou um recadinho de áudio para nós. A gente pediu um áudio falando sobre Pokémon Data Squad, né? Então ele entrou aí e falou um pouquinho sobre Pokémon Data Squad. Fique agora com o áudio do Trinaut. E aí, pessoal do Projeto X, aqui quem fala é o Matheus Carvalho, também conhecido como Trinaut, né? E vocês falaram que poderia enviar áudio, então eu decidi enviar um áudio, né? Por que não? Só um pequeno adendo, eu ia enviar um e-mail no outro podcast do Marvel Cinematic Universe, mas aquele Homem de Ferro 3 insultante me deixou com... me tirou qualquer vontade de falar bem da Marvel. Enfim, Digimon, tema muito bacana, é um ótimo anime, eu acho que um dos melhores animes que eu vi na minha infância. E foi muito legal, assim, o podcast ele ficou bem dinâmico, deu pra ver que vocês estavam... Apesar de vocês não saberem o que falar em algumas partes, vocês sabiam como conduzir a conversa para um outro assunto. E, cara, Digimon, nostalgia pura. A trilha sonora que vocês colocaram no podcast bateu uma puta nostalgia. Deu uma vontade de, sei lá, ir e baixar todos os animes de novo e assistir tudo de uma vez. Enfim, vocês comentaram que vocês não sabiam muito de Data Squad, né? E eu vou esclarecer algumas dúvidas, porque eu assisti Data Squad quando não tinha lançado no Brasil ainda. Eu assisti em japonês quando tava lançando. O Data Squad, ele fala sobre uma organização que lida com problemas de Digimons invadindo o mundo humano. Então vai, aparece um Garurumon no meio de uma cidade. Essa organização vai lá junto com outros... Não são Digi escolhidos porque todo mundo tem um Digimon lá, mas junto com outras pessoas que têm Digimons, eles vão lá e resolvem. Então são Digimons que andam, não andam livremente, mas são Digimons no mundo humano. Contrário do que o Panda disse, que eles passavam no Digimundo. A segunda metade se passa no Digimundo. Vocês também falaram que Digimon 2 é ruimzinho. Eu não acho, eu acho ele muito bom, inclusive. Eu acho que ele é uma grande adição. Ele traz, assim, inovações ótimas, principalmente nos jogos, porque tem uns jogos assim, de DS, por exemplo, que são ótimos, e que eles trazem essa coisa de Digiovo, essas coisas. Eu acho o Digimon 2 igual, eu gosto de comparar nesse quesito, Digimon com um mangá que eu gosto bastante, que é Jojo's Bizarre Adventure, que assim, ele é dividido em partes assim como o Digimon, e a primeira parte conclui a segunda, não, a segunda conclui a primeira. Então, eu não gosto de analisar a primeira parte e a segunda parte, eu gosto de analisar como um todo. Porque o Digimon 1 só vai concluir o plot dele